Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Sejam bem-vindos à 60ª edição do Nerdrops. Hoje estamos aqui com Oliver Pérez, Luiz Sussi e Carlos Vivacqua. O Polar está tomando aqueles seus remédios barbitúricos psicotrópicos e ele acabou dormindo mais cedo. Vai acordar todo cagado, vai ser foda. E o nosso mais que querido convidado, Júnior do Baú Pirata. Beijo do gordo. Adoro pessoas que queridas, velho. É, pra você também. Falou 60, chamaram o Júnior. Ô, rapaz, não é? Vamos recusar essa história direito. Isso é pele. Agora pergunta pro ouvinte. Ouvinte, 60? 60 e escute, né? Sexagenários, né? São 60 programas. Eu não acredito. É espetacular. E com a presença de... Vamos para a nossa leitura de e-mail. Chimão. Nerdmail. Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários do Nerdrops do episódio 60, referente ao episódio 59. O que aconteceu, Oliver Pérez? Provavelmente vai ser a leitura de e-mails que a gente vai estar mais próximo dos ouvintes, né? Pois é. Porque a gente vai terminar de gravar, editar e despachar o cast, né? Sim, sim. Opa! O primeiro extra que não tinha. Por problemas técnicos, né? A gente tá gravando agora a leitura de e-mail. Inclusive, acabamos de ter um. Acabamos de ter outro problema técnico. Estamos repetindo por problemas técnicos pela terceira vez. Pois é. Um por um problema meu, outro por problemas técnicos de verdade. Mas, bom, galera, eu queria agradecer a paciência de vocês, tá? Quem acompanha o cast sabe, a gente. Quem acompanha o Nerdrop sabe que volta e meia a gente tem um problema ou outro, mas a gente sempre coloca o cast no ar, a não ser que o problema seja pesado mesmo, né? É, o que a gente tem a comentar, um pedido de desculpas e agradecer a paciência da galera, dos nossos ouvintes. É, inclusive, né, assim, esse é um cast mais informativo, né, a gente não podia deixar a semana em branco, né, vários problemas, a gente teve que gravar meio que rápido também pra não comprometer a gravação, né, por incrível que pareça, mas é isso aí, né, cara, sempre colocando no ar pra não passar em branco, cara. Bom, então é isso, vamos aos nossos recadinhos e e-mails e comentários, Oliver Pérez. Rádio Animix, todas as terça-feiras às 16 horas, sua dose certa de nerdice, junto com muita dose aí de anime, mangá, cultura japonesa, música, confiram lá www.radioanimix.com.br. Bom, e não esquecer também que tá rolando a promoção aí da Taverna do Ogro Encantado, a nossa loja de action figures de estimação, administrados aí pelo digníssimo casal Mariana e Pedro. Então, desta vez, a Taverna do Ogro, ela está cedendo para sorteio uma edição Red Knocker do Batman. Cara, muito animal, a gente colocou a imagem aqui no post do cast passado, vamos colocar neste também. Só vocês conferirem, clique lá pra ampliar a imagem, vocês darem uma conferida, cara. Pô, o uniforme tradicional, pra quem gosta, né, do velho traje de lycra lá, com o morcego e a elipse amarela, tá lá, só conferir. Então, o que você tem que fazer, cara? É só seguir, entendeu? Dar RT na mensagem com a hashtag PromoNDBatman, né? Seguir o arroba TavernaAlgo, porque esse prêmio aí só vai ser sorteado a partir do seguidor número 500 da Taverna do Ogro Encantado. Não vou nem falar que precisa seguir a gente, porque isso daí você sabe, né? Obrigação. Que isso, não é o mínimo, né? É o mínimo, cara. Pô, de graça, cara. Até pra você seguir via web tá fácil, né? Porque desde uma das últimas atualizações do Twitter tá lá o botãozinho, cara. Só, sabe, botão automático pra RT, pra seguir. Não dá trabalho nenhum. Então siga a loja do Ogro Encantado, mesmo pra eles terem um controle, né? E sem mencionar, né, que futuras promoções pelo Nerdrops também, né? Essa parceria aí vai continuar firme e forte aí. Então é isso aí. Siga lá o arroba TavernaOgro, DRT na mensagem, com a hashtag PromoNDBatman. Depois do seguidor 500, você já vai estar automaticamente concorrendo o prêmio. Então, fique ligado. E tem mais uma coisa que eu quero falar, galera. É o seguinte. Nós temos um anunciante do Nerdrops. Jura mesmo? Juro. O Pedro, né? Um cara que acreditou no Nerdrops aí. E, gente, vamos clicar, vai? Cliquem aí, ó. Quem quiser comprar agora aparelhos legais, Jura. Tem várias promoções aqui no link ao lado do logo do Nerdrops no site. E Jura que caça os preços mais baratos pra você em tudo quanto é quesito? Não, não, vale a pena dar pelo menos uma conferida no site do cara, tem coisa muito louca, tem uns aparelhos legais, assim, ó, quem é nerd, né, cara? Quem gosta de comprar coisas, aparelhos e gadgets. Ah, com certeza, e... velho, isso daqui prato cheio pra galera aí que, meu, sempre tá correndo atrás de alguma coisa de informática. Eu mesmo já andei pesquisando uns preços, cara, pô, achei o preço de Xbox, cara, super bacana via online aqui, cara. Então é isso, galera, chega de choro, vamos para os comentários e e-mails, Oliver. Primeiro e-mail, que foi por causa que o cara não conseguiu comentar. Não, já sabe, né? Já sabe quem é, né? Começa reclamando, tudo que já sabe quem é, né? É, o Cosmides, né? Ele começa reclamando e termina vai a merda, né? Então, e aí aqui não foi diferente. O Cosmides, né? Que segundo ele não conseguiu comentar no, na página do Nerd Drops porque é burro. Isso daí foi ele que disse, tá? Ele chega aqui e disse: ok, vamos aos comentários de Notepad. Inglês da Jamaica, esse do Sus e do Guizão, hein? Aí, Guizão. A Sprite da Vingança. Me diz aí. Deixa minha namorada ouvir, cara. Na verdade, eu prefiro o inglês do Schwarzenegger, entendeu? Oh, it's better. Isso, people of California. Ai, cara, é um governador, né, com a identidade do povo que ele governa, né? E a gente reclama do tiririca aqui, né? Mas vamos em frente. Aqui agora, hold detected, tá bom. Como que é? Guilty as charged, eu aqui. Trocadilhos absurdos com o dono do torneio do Taken. Iron Fist. Coisas que fazem o SUS se falar por horas. Pornografia e Half-Life. Falando nisso, né? Ele pornografia e Half-Life, né? O SUS passa metade da vida dele vendo a vida pornografia. Mesmo pornografia. A pergunta é: quem era o professor Carvalho se o Noé era o Ash? Deus? Eu não entendi essa. Acho que eu sou muito velho pra entender, Guizão. Se o, o Noé foi o primeiro treinador de Pokémon. Ah, tá explicado. O cara que ensinou o Ash, né? É. O Noé, eu descobri que ele é um waterbender. Ô, oh, Noé não, Moisés, caceta. Ô, oh, meu filho. O próximo e-mail é do Vitor Caparica. Ele diz o seguinte: salve seu bando de nerds. Nossa, xingou a gente agora, hein, olha. Era pejorativo uns 20 anos atrás, né? Agora é moda. Aqui é Victor Caparica, 29 anos, professor universitário. Oh, olha só. Oh. Professor do quê? Manda um e-mail pra gente falando. De Agagaquaga, São Paulo. Escrevo porque o Polar falou que achava maior nada a ver a elipse amarela no peito do uniforme especial. Bom, tá certo. Não é mesmo muito discreto. Parece mais o Ninja Jiraiya tentando se esconder com uma armadura laranja e amarela. Mas se você olhar o especial dos Cavaleiros das Trevas do Frank Miller, o primeiro, verá no volume 1. Um. Primeiro não, o único. Ah, ok. É. Que o Batman está se escondendo de uma galera, aí ele faz um barulho no escuro. Todo mundo se vira, olha pra lá, onde só aparece a elipse, brilhante, mais nada. E aí ele pensa, uma série de disparos de fuzil, todos detidos pela placa de Kevlar ultra reforçada no peitoral da armadura. Afinal de contas, não é à toa que ando por aí com um alvo no meio do peito, que eu não posso pintar de preto, lógico, né? Então, se todo mundo desencanou disso, pelo menos o mestre Frank Miller descobriu, conseguiu pensar numa boa saída pra manter a coerência do uniforme. Bom, é isso. Eu achei excelente esse Nerd Drops, ter equipe oficial completa e não chamar nenhum convidado. Mas se forem chamar mais gente, eu sei que vão. Chame o Flávio Soares ou o Dudu Salles do Papo de Gordo, que são muito comédias. Abraços, Victor Caparica. Victor, um abraço aí. Eu sou da política, cara, de que não levar tiro é melhor do que levar tiro. Eu sou da política que tudo pode passar uma mão de tinta, entendeu? Não, cara, é aí que tá, só que muita gente esquece, né, cara, que o Frank Miller, ok, ele deu uma desculpa pra elipse amarela, mas aquela história do, apesar de, né, todo mundo querer que fosse parte da cronologia do morcegão aí, mas não é, aquilo lá é uma história, né, e se, né, o Batman ficasse velho e voltasse, aquela história não faz parte da cronologia do Homem-Morcego, apesar de ser uma das melhores, uma não, a melhor história do Batman, né? Uhum. Não, mas o que ele quer dizer é que é o seguinte, o Frank Miller foi o único que deu um motivo pra... Sim. Inclusive, na série O Cavaleiro das Trevas, tá o Batman pulando, acho que de uma construção, com... Pô, eu não lembro. É um desenho fantástico do Frank Miller, cara. Super foda o Batman pulando de noite, inclusive com a placa arrebentada da elipse, sabe? Muito maneiro, cara. Isso daí ele realmente, né? Ele retratou bem pra que serviria uma placa, uma elipse amarela no meio de um uniforme todo escuro, né, cara? Eu ainda sou a favor da mão de tinta. É por isso, Eduardo Spohr, que o traje do Christian Bale é bem melhor, viu? Quem manda aqui um e-mail Rapidex é o Kio Cassesa. Saudações, Nerdropaiada. Opa, mudou a saudação aqui, hein? Mais um excelente programa, padrão Nerdrop de qualidade. Serei sucinto o que o tempo hoje. Creio que a parte de games não deva ser desmembrada. Ó, já tá querendo tirar um membro do Vivaco. Não, não deixa ser desmembrada. Então, desmembrada. O Vivaco não pode ser desmembrado da equipe. Isso, deixa o membro do Vivaco. Deixa o... Agora a campanha, deixa o membro do Vivaco em paz. Hashtag, por favor. O formato tá fechadinho, redondinho. Fechadinho e redondinho, hein? Isso daí tá com cara com medo. E o Vivaco foi uma grande aquisição a staff nerdopiano. É que pagamos barato, hein, cara? É. Mesmo não sendo minha parte favorita, apenas por eu não ser mais um game maníaco, firmo na opinião que em time que tá ganhando, não se mexe, todos de acordo aqui. E aqui ele também tá agradecendo pela menção do Farrazine, né, do 17 que a gente fez lá no último, não tem de quê, cara, a gente só se ajuda mutualmente aqui e boa, né, cara. Ele termina aqui, que o Caio César, 38 anos e velha p*** que o pariu. É o seguinte, cara, eu queria explicar pra maioria de alguns ouvintes aí, ele ouve casts do jeito que eu ouço casts, entendeu? Ele não gosta da parte de games, isso não significa que nada se aproveite. As pessoas querem assim, oh, não, a parte de games tem que ficar fora, tem que não sei o que, tá mais chata, ou era mais chata, ou agora é diferente, ou não sei o que, não sei o que lá. Ele gosta do cast, entendeu? Ele ouve o resto, ele deve ouvir a parte de games, entendeu? Apesar de não, pra ele, não ter tanto aproveitamento quanto as outras partes, entendeu? Muita gente faz isso. Aí, algumas pessoas, né, perguntaram, pô, por que saíram da parte de games vocês, né? A gente entendeu o seguinte, né, Drops é até onde a gente consegue, né, a gente coloca humor em tudo quanto é notícia, que é a graça do Nerd Drops. E, assim, o público gamer, ele quer informação, cara, pura e crua. Não que, né, a gente tenha necessidade de ausentar o humor totalmente, não. Mas é um público que ele zela mais pela informação. Quem fabrica, quem desenha, sabe, quem tá desenvolvendo, sabe, referências e tal, enquanto a gente passava mais o feeling da jogabilidade e tal, né, e pra alguns isso daí, só isso não interessava. Então, através de uma mini pesquisa, né, que a gente fez, a gente chegou a essa conclusão, inclusive dela saiu lá o convite lá, que atrás teve a participação do Nowloading, hoje tem do Vivaco, e é isso aí, cara, vocês estão com a parte de games montadinha, mais um ganho aí pro conjunto. O último e-mail é do Vinícius Maciel, ele mandou o seguinte: normalmente, escuto o episódio da semana nas terças-feiras. Aí, eu vivi uma hora que ele for lançado, Vinícius. Beleza? E essa foi especial pra mim. A gente não vai ter atraso pra você. Você não vai ouvir atrasado, pode ficar tranquilo. Pois completei 29 aninhos nesse dia 1º de setembro. Parabéns, meu querido. Tá me alcançando, tá me alcançando. Cara, se tivesse falado isso antes, você poderia ter escolhido a música. Bom, nós vamos ao cast. Ai, esse Oliver Pérez realmente não vai pro céu. Michael J. Fox como cameraman aqui agora foi demais. Porra, velho, mas você tinha pra tremer a câmera daquele jeito. Você tinha que fazer um curso, né, velho? Você tinha que trabalhar com britadeira no mínimo uma semana, velho, pra segurar a câmera daquele jeito, um imbecil, cara, daquele programa, cara. Parece que o Vivaco também está indo muito bem no curso do Dr. Pérez. Noé, como o primeiro treinador Pokémon, também foi muito boa. Fiquei pensando em vários cheats que poderão aparecer no MMO da Bíblia. Ai, tá, vai. Se o health estiver baixo, não há problema. Aumente a quantidade de peixes ou pão. Quer ir a uma taverna? Não precisa. Transforme qualquer água em vinho e enche a cara. E o melhor, tem a oportunidade de usar o mesmo cheat usado por Maria. Nossa, tanta que tá. Faça todos acreditarem que você deu a luz e mesmo assim continua virgem. E pra terminar, dormir na gravação só podia ser o Sussi mesmo. Essa não é a primeira e não será a última vez, meu querido menino. E detalhe, foi ao meio-dia. Bom, e a gente queria dar uma menção honrosa aqui pro nosso grande David Balotin, que nos mandou um desenho da versão Party Boy do Batman, segurando uma faixa em homenagem ao Sussi. Um Batman meio, né? Do Sussi, né? Explica tudo, cara. Muito obrigado, valeu. A gente vai deixar no post pra todo mundo conferir o desenho do... Eu não sei se é David ou Davi Balotin, mas confira lá. A gente vai deixar no post desse programa aqui. Mas e aí, é Balotin ou é Balotin? Sei. Ela, e agora, hein? Eita, nós. Davi de Balotin, tá bom? Muito obrigado, Davi Balotin. Bom, primeiro comentário aqui, Haruki. Muito bom saber que o cast já saiu. Estou baixando pelo nome Este Promete, velho. Esse daqui é do mesmo criador de Manicômio. Esse daqui tinha prometia, né, cara? Pô, fazia tempo já, cara. Eu só dou cagada, né, velho? O Leonardo disse o seguinte: nesse cast eu vi um padrão. Sempre que quem é o principal apresentador é o Sussi, o momento sofá ou em algum outro lugar tem que ter a rede em Panettiere. Esse padrão é um padrão automático. Ninguém fez isso de propósito, não. É, isso daí é o padrão da web, né, cara? Vira e mexe, ela tá lá. Feroz disse o seguinte: sobre o uniforme do Batman, concordo que estão papagaiando muito com a roupa do Homem-Morcego. Preferia que voltassem a algo mais mais soturno, com uma roupa usada pelo mesmo no Retorno da Queda, especificamente na série Troika. Entretanto, sob a Elipse Amarela, acho que ela faz sentido sim. O próprio Batman já disse, mais de uma vez inclusive, que a Elipse servia como um alvo para os bandidos, que no escuro procuravam atirar na Elipse, que ficava em uma parte mais reforçada, blá blá blá blá blá blá, o que o nosso amigo do Vitor Caparica, né, sobre a questão da Elipse do Batman. E esse uniforme, né, cara, tem que ser do Retorno da Queda, porque tem tanta coisa, cara, deve ter um paraquedas embutido, né, velho? Porra, velho, coisa horrível, cara, sei lá. É nada, tá com... eu já falei, tá com a costura pra fora. Não, ele parece... Você já assistiu Alto Man? Deixa quieto, não. Deixa quieto. Para os mitos. 1900 e... Continua. Quem entendeu aqui o que eu falei vai ser o Quinho Carlos César. E o Ricardo Pascoal diz aqui, mais uma vez, ponto pra Valve, decidir produzir um filme de Half-Life é sinal de que vai ser coisa boa, ao menos esperamos. Essa coisa de fazer adaptação de videogames é complicada, poucos filmes ficam bons, como exemplo Silent Hill. E mesmo assim não agradam a todos os fãs. Acho que a melhor decisão de se fazer um filme de jogo é complementar a história já criada no game. A exemplo do que fez Dead Space Downfall como animação contando uma história que antecedeu o jogo, como fez Final Fantasy Advent Children, que contou uma história posterior ao game Final Fantasy VII, pode ser que não tenha sido animações primorosas, mas a ideia foi boa. Ah, cara, mas Dead Space A Queda, a versão, né, em português, né, Dead Space A Queda é animal, hein, cara. E a animação do Final Fantasy VII eu gostei também, cara. Eu gostei pra caramba também, a parte do Bahamut, aquela parte que ele vai jogando as espadas assim, cara, vai escalando. Sim, sim. Pô, tudo animal naquele desenho, cara. Foi feito Final Fantasy que o fã queria ver, né, cara? Não aquela... aquela ludibriada, que apesar da animação ter sido legal, aquele Spirits Within, ou como o Guizão diria, Sprite Within, não tem nada a ver com o jogo, né? Mas foi uma animação legal, mas enfim, nenhum fã gostou, né? Continuando aqui, usar o cinema para contar histórias pertencentes da cronologia do game é melhor do que fazer uma adaptação com simples retalhos e referências ao jogo. No caso da Valve, poderia ser uma boa lançar Half-Life 2 Episódio 3, ou outra história paralela pertencente ao mundo de Half-Life como um filme e juntamente lançar a continuação desse jogo que esperamos tanto. Enfim, parabéns pelo cast, estava ótimo, abraço, sucesso e muito obrigado pelo seu comentário, Ricardo Pascoal. Pessoal, muito obrigado a todos os e-mails e comentários, continue sempre assim, vocês são show pra caralho. Mandam bem pra caceta e vamos embora para o cast, Oliver Perry. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. E recrutada atriz para Missão Impossível 4. Sequência de Fúria de Titãs já tem diretor. Ator de True Blood contado para Quarteto Fantástico. James Cameron e Guillermo del Toro começam a sondar elenco nas montanhas da loucura. Filme do Capitão América fará ligação com mais filmes da Marvel. Novo filme do Tubarão em 3D. O que fazer isso, não, cara? Tem respeito! Do Tubarão. Não tem respeito! O Oliver tá imitando o Tubarão Banguela. Do... Quem que fazia isso, cara? Do Tubarão, pô. Tubarão também. Tubarão. Então, meus queridos amigos, ouvintes do Nerdrops, você que não lê a parte de notícias do Nerdrops, não está sabendo, mas você escuta o podcast, você está em boas mãos. Saíram as novas imagens do set de filmagem do Fast Five. Oliver, o que é o Fast Five? Plá, plá, plá, plá, plá, plá. Já, o SUS foi mais rápido. É porque quando o assunto é Fast Five, o SUS é sempre mais rápido. Pô, tá chegando aí, né, cara? E além do Vin Diesel, né? Tem também outro brucutu da nova geração aí, que é o The Rock. Não é The Rock. Agora ele quer ser chamado de Dwayne Johnson. É só porque o pessoal chama ele de Dudu. Mas o que é o Fast Five? Do que estamos falando? Van Diesel ou Van Diesel? Vai ser o musical do Jackson 5? É. Acelerado. É, o filme que ia ser filmado no Brasil não está sendo, porque eles decidiram ignorar a gente. Ou não ganhar macacos, né? É, né? Não, é porque, pelo que eu tô vendo, os carros esporte não tem porta-mala pro macaco. Não tem porta-macaco no não tem. Cara, mas desde, acho que do terceiro, do quarto, que tá com essa história de vai vir pro Brasil, vai ter o palão, não sei o quê, e é sempre a mesma história, né, cara? Nunca vem pro Brasil e não tão interessado de botar vai Brasília palão, como Fast Furious, né? Imagina, na linha do Racha, um Fusca 94... 74. Corcel 2. Na linha amarela, oh, né, Sus? Opalão, uma Belina. Um opalão e uma surf, né, cara? Ó, vocês ficam falando isso, mas aqui em Brasília, o Nelson Piquet tem um Fusca com motor de Porsche e ele saía fantasiado, isso é sério, disfarçado na night pra chamar os playboyzinhos pro Pega, de Fusca. É. E aí ele só arrancava e o motor ia embora, né? É. Se tudo que a gente ouviu falar sobre o Nelson Piquet é verdade, ele chamava os boys pra outra coisa também. Não, não, Nelson não, o pai dele. É o pai, é o Nelson. É o Nelson. É, Nelson. É o que sabe dirigir. Você vê quando o nego tem grana, né, cara? Porque se eu tivesse um Porsche, eu jamais ia tirar o motor. É. Inclusive, ele pegou o motor 1.6 do Fusca e pôs no Porsche. Colocou no Porsche. Ele é chamado de, ironicamente, né? Ó, então, o filme tá com data marcada pra estrear em 10 de junho. Como esse filme dá muito dinheiro no mundo todo, ainda mais no Brasil, provavelmente vai ser um filme que vai estrear na mesma época aqui. E conta no elenco com o Pau Que Anda, o Vinil de Diesel, e tem o tal de Tego Calderon, e o Ludacris, o The Rock, Elza Patai, e não vai ter a Rodrigues, a Michelle Rodrigues? Oi, errou, maluco. Spoiler, que eu não vi o filme. Caraca, não vi o filme. E agora, Júnior? Morreu. Agora fiquei triste. Morreu o nosso programa de sábado, hein? Na casa do Júnior. Ele falou, vem aqui ver Velozes e Furiosos. Filmaço, deve ser. Filmaço. Peguei o VHS. Bom. Então, confiram aí no post, tá o link pra notícia que tá no Nerdrops que você não viu. E veja as fotos do set de filmagem, tem muitos carros bacanas. Agora é esperar, né? Veja o que fazer quando o motor não cabe no carro, né, velho? Quando o p*** é difícil de achar dentro da calça, né? That's a bingo! Bom, e outra atração que chegou aqui com o trailer é Robo with a Shotgun, que marca a volta aí do Rutger Hauer sem fazer nada que preste desde o Batman Begins. E dessa vez, né, ele tá até de narrador do próprio trailer, que é um filme que conta a história de um morador de rua, né, da cidade de Halifax, no Canadá, e ele decide fazer justiça com as próprias mãos e alguns outros acessórios contra uma gangue que mata sem teto. E a estreia tá pra acontecer aí em 2011. Meu filho Punisher virou uma criança, certo? Que esse senhor é capaz de fazer. Sim ou não, esse avô, né, cara? Esse bisavô, eu diria eu. Pelo visto, cabeças vão rolar, né? Literalmente. Agora, assim, eu tô achando que essa onda toda de violência, né, cara, é a nova tendência, né? A gente passou por várias fases, né? A fase do slow motion, a fase do 3D. A fase do homossexualismo, agora mais recente, né? Exato. Com Crepúsculo e similares, né? E agora chegou o Robo da Shotgun, que também, cara, tem essa violência estilo Rambo e Tarantino, sabe? É um mix dos dois, cara. Cara, eu acho que é uma nova fase do cinema de ação de violência, que é ação e violência da terceira idade, né, cara? Com o Sylvester Stallone inaugurando isso, né, cara? E o Rutger Hauer tá na fase bisavô dele. É, ele parece ser o único famoso do filme, né? E é o que interessa, ele não precisava nem ser famoso, bastava ele ser mendigo. Pra mim é o melhor documentário de todos, né? Vai ser um documentário, não é? Eu acho que o cinema atualmente, ele tá priorizando os filmes estilo B, sabe? Estilo alternativo. Então eles estão priorizando uma baixa produção com atores menos conhecidos e tal, e com um número bem grande de violência, porque como eles não são feitos, né, assim, em teoria, pro mainstream, né, cara? Eu acho que eles abusam na violência, mas são grandes filmes, assim, entendeu? Que nem, por exemplo, Machete já vem como um filme do Tarantino da vida. Aqueles filmes do Robert Rodriguez. Apesar de ser do Robert Rodriguez, entendeu? Mas é um esquema Tarantino de ser, o Death Proof também, Sucker Punch, Kick-Ass. Tem vários exemplos aí, que né, a gente acabou de mencionar, mas eu tô achando assim que esses filmes estão saindo agora porque eles já sabem, né, o quanto que eles vão faturar dentro dessa área aí, né, com a censura de 18 anos e tal. Então o pessoal já tá vacinado, ó. Não vai ser um filme que vai lucrar muito, né? Às vezes pode agradar até mais do que deve o trailer e tal, mas sabe que a questão da faixa etária, né, da censura vai limitar até certo ponto que ainda é interessante pra eles, né? Vocês conhecem alguém assim, que é tipo, tem que ser menino, que fala assim, tipo, assiste um filme, por exemplo, do Rambo 4, e vira e fala assim, não, eu não vou assistir Rambo 4 de novo, não, muito violento. Alguém conhece? Bom, como o Polar não tá aqui... É porque ele tem um filho, né? Se ele vai duas vezes no cinema e não leva o menino em nenhuma das duas, ele não tá agindo como pai. E na minha opinião, o pai que é pai tem que levar pra ver Rambo, constrói caráter. Tem mesmo, cara. Você aprende, viu, filho, o que acontece se você virar virar um chinês amargurado mercenário. Papai, eu posso virar um chinês, papai? Cara, o criança tem que ser educada vendo Rambo, acho que o 2, que ele sai do poço de merda cheio de sanguessuga, entendeu? Tá ficando com nojinho, é o que eu vou fazer com você. Pronto, a criança para de ficar nojenta, entendeu? É, não, vai criar seu filho assistindo Twilight. Coisinha, eu só acho que ele, por exemplo, o Sylvester Stallone até dá, a gente acredita no personagem que ele ainda tá inteirão, cara. Mas o Rush, olha, cara, não dá, bicho, não dá, entendeu? Tá parecendo o papai paputo na guerra, entendeu? Tá inteiro, inteiro destruído, né, velho? É, cara, não tem como, entendeu? Na verdade, o papel que ele tá fazendo de vagabundo, né, não é nem questão do personagem, eles aproveitam a fase dele mesmo. Exatamente. Agora estão falando que isso daqui é do mesmo diretor que fez um fake trailer desse filme que estaria no Grindhouse, que é o projeto que tinha o Planeta Terror, A Prova de Morte, com o Kurt Russell. Disse que era um fake trailer, né? Que nem tinha no Planet Terror e também teve no Prova de Morte. Eu não lembro de ter visto esse trailer. Eu também não. Também não, cara. Pior que... Ou a gente tá completamente bêbada assistindo o filme depois de ter amnésia alcoólica, ou esse trailer não existiu. Ah, eu gosto da teoria do bêbado. Mesmo eu não bebendo, eu gosto de estar bêbado no cinema. Você gosta porque de bêbado não tá mais na escuridão do cinema, cê, né? Você fala isso agora, mas você sabe que o meu é seu. Poxa. That's a bingo! E como foi cogitado aí, né? Nada de Christine Croke ou Lauren German, né? Quem foi escolhida como protagonista feminina do Missão Impossível, dirigido pelo Brad Bird, é a Paula Patton, de Deja Vu e Preciosa. E não se assusta, ela não é a que faz o personagem da Preciosa. Ah, tinha que ser, cara. Isso é legal. Peraí. Guizão, qual foi o primeiro filme que você falou que ela fez? Deja Vu. Qual é o filme? Deja Vu. Qual é o filme? Deja Vu. Deja Vu. Engraçado se fosse a Michelle Rodrigues ou a mina do Preciosa também. Ia ser bem engraçado, hein, cara. Ué, esse é o imagina ela assim, pendurada, né? Na cordinha, brother. Pensa numa corda forte. Pá, matou a menina. Não, então se desenvolveu a corda mais forte do planeta. Meu, né? Michelle Rodrigues no Deja Vu não seria esse nome. Seria Você Já Viu Essa Merda, pô. Seria Michelle Rodrigues. Que ela faz ela nos filmes. Na trama do Missão Impossível, ela vai interpretar uma jovem agente de logística que auxilia o Ethan Hunt, né? Tipo. De logística, ó. Vai pegar o busão, aí você vai ter um táxi pra você. Vai chegar lá e tal. Amy Rimes, o Simon Pegg e o Jeremy Renner, né, da Guerra contra o Terror, também vão estar no longa produzido pelo J.J. Abrams. Eu não sei o que o Simon Pegg fez. Hoje eu sei quem é, eu conheço o cara. Mas eu não sei qual foi o primeiro filme que ele ficou meio conhecidinho, cara, porque... How to Lose Your Friends and Alienate People. Alguma coisa esse assim. Esse não foi o primeiro dele, mas cara. Esse foi o primeiro que ele trabalhou com uma grande equipe. Ele trabalhou com Jeff Bridges. Tem um dele com o David Schwimmer, eu acho. Ou não sei, que é... Não, é com o Hank Azaria, o cara que dublou o Moldo do Simpsons, que é ele correndo. Esse filme com o Jeff Bridges, então, foi a ponte pro sucesso. Puta. Eu tenho orgulho. Companheiro de podcast. De cama, né? Ah, tá. Espetacular. Eu tô imaginando aqui o trailer do A Missão Impossível 4, a Preciosa, aquele olhar vesgo dela, assim, sabe? Aí de biquíni, aí o novo... Com uma camisinha na mão. Pronto, é o trailer, entendeu? Missão Impossível. Tipo. Não, você tá falando, é o trailer ou é um trailer? Tipo, daqueles que moram 5 pessoas no campo. Não, é o trailer. É o trailer do filme, cara. Tinha trailer. Close no Renner. Com camisinha na mão. Missão Impossível. Em breve nos cinemas. Pronto. Ai, cara, tremendo aqui. Bom, a partir desse catastrófico episódio cinematográfico, né? Uma missão da pesada. Você vem aqui, né? Pô, a Preciosa, ela podia participar daquele seriado, caso fizesse em live action, The Cleveland Show lá. Ela podia participar, sei lá, Prenda-me Se For Capaz. Free Willy. Não passa, as algemas não passam. Prenda-me Se For Capaz, gente. Bom, então é isso. A franquia nova vai trocar, vai mudar, vai reestruturar. Aí o Renner vai encontrar o Troncos Volta e Meia, talvez vira uma série. Muito obrigado, vamos para a próxima notícia. That's a bingo! Ó, vamos lá. E foi definida aí que a sequência Fúria de Titã já tem um diretor. O site Hit Vision Blog divulgou que além de acontecer a sequência, que como já havíamos noticiado antes, que vai ter sim uma sequência de Fúria de Titãs agora gravada toda em 3D, já foi escolhido o diretor. Quem foi escolhido aí foi o Jonathan Liebsman, que já assinou o compromisso com a Warner. Cara, eu não consigo deixar de notar que tem um Ewok nessa porcaria desse... Tá difícil, cara. É um Ewok com aquele gigantismo, né? Cara, mas esse cara aí, esse bicho tinha a cara daqueles monstros, aqueles bichos de Transformers, sem ser os antepassados de Transformers, né? Que aparece no segundo filme. É a cara do bicho. Mas eu acho, bicho, esse filme, ele tinha tudo pra ser legal, mas ficou meio estranho. Eu vi em 3D, cara, ficou pior ainda, entendeu? Porque esse 3D aqui do filme foi triste. Não, mas eles falaram que o filme em 3D não tava bom. Eles acho que chegaram até a assumir isso. Mas, cara, eu vou ser honesto com você. Eu gostei do filme, eu acho que, pô, cara... Você não consegue falar isso, né? Com, como diria aquela história, straight face. Você não consegue. Não adianta. Você não consegue falar com todo filme. Bom, mas falando sério, Fúria de Titãs aí já estão os roteiristas aí, Dan Mazeal e David Johnson, que estão trabalhando agora no script de Greg Berlatini e Masami Kurumada. A sequência aí tem previsão de chegada em 2012. Eu acho que esse filme, a nova versão, ele tá cometendo os erros de muitos filmes remakes de hoje, que é achar que vai se segurar só no visual, cara. Coisa que Karate Kid não fez. Cara, eu acho que, na verdade, ele fez uma cagada. Nem Avatar. Ele chegou, ele fez o personagem principal do filme ser um emo desgraçado, entendeu? Crise de adolescência. I hate my dad, entendeu? Eu odeio meu pai, meu pai me magoou, meu pai me feriu, meu pai não me ama, entendeu? É duro, esse filme é uma esculhambação do filme original, né, cara? Da história em si. Cara, eu sei lá, eu achei que esse filme ia ser mais puxado, assim, pro lado da violência, da ação, entendeu? Mas eu fiquei decepcionado com a parte do filme, exatamente isso dele, com essa crise. Eu não vou reconhecer você como meu pai, você não é meu pai. Ah, mas ele me deu uma espadinha aqui, que beleza. Opa, é um negocinho. Não, cara, eu sei lá, eu não gostei dessas adaptações que eles fizeram no filme. Eu esperava um filme mais porradeiro, entendeu? Você não é meu pai, mas paga a pensão, né, por favor? Recebeu a espada e já perguntou se cortava pros dois lados, né? eu achei também o momento da Medusa, que seria, né, a parte mais épica do filme, muito caída também, cara. Eu achei muito videogame. E a parte do crack, então? Cara, o crack, eu lembrei na hora do Cloverfield, bicho. Tipo, eles aproveitaram o CG, entendeu? Porra, já tá feito esse monstro aqui, já vão aproveitar esse monstro. E o Kraken era tipo Flash, aqueles Gengemans que a gente via, né? Aqueles robôs que iam juntando, né? Porque ele chegou, era um monstro quando saiu d'água, daí começou a se montar e transformou em outro monstro. Não precisava, bicho. Tem coisa que não precisa. That's a bingo! Então, pessoal, saiu a notícia que o Bruce Willis e o Stephen Moyer podem estar em Quarteto Fantástico. Ou, pra quem não sabe, o Stephen Moyer é o Bill da série Troblod. Estão cotando ele, talvez, pra fazer o Senhor Destino. Eu sempre achei que era alguém que jogava tarô, mas não é assim, né? Segundo foi noticiado, ele recebeu uma oferta. E eu sempre tenho problema com atores em ascensão, porque eles crescem e não aparecem na segunda versão do filme, né? E não só, né, veio a notícia do Stephen Moyer aí também, como se cotou aí que Bruce Willis poderia fazer o papel do Benjamin Green, né, que é mais conhecido como Coisa, né, mas que a princípio, né, ele só participaria no início do filme, e é claro, posteriormente, ele ficaria na voz com uma criatura toda feita por CGI, né? O que vocês esperam do próximo Quarteto Fantástico? O mesmo uma que merda foda. Não, mas Quarteto Fantástico, cara, ele tinha umas histórias já muito infantis nos quadrinhos. E no filme, cara, pô, uma família, sabe? Pô, tu vê mais seriedade nos Incríveis até, cara. É, verdade. Porra, mano. Os Incríveis é vida real. Então, cara, mas, tipo, contando, o Quarteto Fantástico, cara, eu acho que ele tem um puta de um potencial, assim, pra uma animação em CG, sabe? Eu acho que, de repente, isso daí seria uma boa, cara, porque a temática do Quarteto Fantástico nunca foi de, sabe, de roteiros muito sólidos e tal, mas é isso, cara. É um pouco de comédia também. É estranho, né? Porque ninguém cogitou do novo Tocha Humana, né? Pela lógica que eu estabeleci na minha cabeça, tem que ter o filme do Quarteto Fantástico, depois o filme do Homem-Aranha, e aí os dois se encontrarem, porque o Tocha e o Aranha tem, vamos dizer, uma química muito divertida. Pô, sabe filme legal de quem que podia ter? Do Sexteto do Jô. Tá bom, né? Caralho, isso... Que desafinado, hein? Sexteta fantástica, caralho, né? Caralho, era o sexteto meia-noite, né, cara? Meu Deus do céu. Eu vi o Tomate outro dia no Jô Soares, ficar todo cabelo branco. Branco, brother. O cara era o garotão do programa do Jota, todo grisalho. Eu falei, fudeu, maluco, tão velho. Ah, então aquele guitarrista original já morreu, né? Já morreu, eu acho. Quarteto Fantástico. Não, o pessoal reclama tanto do filme, né, cara? E, tipo, pra você ver, de tantos defeitos a ser analisados assim, que o pessoal fala, é mais só da personificação do Dr. Destino, né? Que dizem que é o cara lá do Nip Tuck, né? O Christian Troy. Julian McMara, acho que é McMara, não lembro o nome dele. É, realmente, né, se equivocou em termos de atuação ou direção até, não sei, né, qual seria o problema. É porque o resto do filme, cara, não tem mais nem o que pôr, nem o que tirar, cara. É aquilo, já era. Ah, cara, primeiro até dá pra passar, cara, mas o segundo ficou muito podre aquele filme. Não, o segundo você não tem que defender nada. Eu que tava com o seu... Um surfista prateado. Eu gostei do visual do surfista, pra não falar. Não, também gostei. Pô, ficou maneiro pra caramba, mas mesmo. Vocês assim, sentiram falta do badalo do surfista? O surfista, ele não tem badalo, filho. Ele sempre teve uma sunguinha. Ele tem a sunguinha do Fred Mercury prateado. Eu sei lá, eu não consegui acreditar no Senhor Fantástico ali. Não consegui acreditar. Só, na verdade, só o Tocha e o Ben estavam bem, né? Eles personificaram bem, né? Agora o Coisa, pelo amor de Deus, né? Era o homem algodão doce, né, cara? Homem borracha, né? Pô, você viu a filmagem lá que nunca foi pro ar, que tem na internet até pra você baixar e baixar, do Quarteto Fantástico? Aquilo lá era podre, entendeu? Mas tava legal, entendeu? Era um podre legal. Eu não vi o que é isso. Tem um filme que, eu não sei qual estúdio que tava pra perder a franquia se não fizesse nada com o negócio. Então eles fizeram um filme a toque de caixa, tosquíssimo, com os efeitos especiais a fazer ainda, entendeu? E deixaram guardado. Só que acabou vazando na internet. É muito legal, cara. Ele acabou saindo, mas mais que depressa foram recolhidas as cópias que foram. Não foram muitas, né? Aí eles tiveram vantagem porque eles conseguiram pegar a maioria antes mesmo de ser colocadas lá pra exibição e tal, cara. Eu ouvi dizer isso, né? Porque a cópia que eu vi, cara, o efeito do Tocha Humana tá por fazer, sabe? Aquele efeito que só tá só atrás. Era um desenho animado. Pra fazer mesmo. É, um desenho animado e um efeito por fazer. Você vê que aquilo ali era pra fazer um efeito depois em cima. Tanto que não fizeram. Só tinha efeito mesmo terminado do Senhor Fantástico, que tava manchicando horrorosa dele. alguns outros. Eu achei legal que do Quarteto Fantástico 2, a única coisa que você aproveita que entrou é um cara fantasiado, um cara pintado de prata com uma prancha de surface. Não, pior que o cara não tá nem pintado de prata. Não, de prata, tá... ele é um CG. Não, mas ele é um CG só nas horas que ele voa, né? Porque depois. Aí... Aquela parte que ele fica meio fosco, que ele fica sem a prancha, aquilo lá é maquiagem e figurino, cara. Ah, é? Eu tava na minha cabeça que era tudo você. Inclusive, quem faz ele é o cara que... Ele é meio que modelo lá do Guillermo del Toro, que ele usa pra tudo quanto é criatura nos filmes dele. Eu não sei se vocês estão lembrados do... como que é? O Labirinto do Fauno? Aquele cara que tem os olhos na palma das mãos? É o mesmo cara. Ah, só. Ah, é? Não, mas ele faz... Pô, tu... Ainda bem que não é o cara que fez o bolo, né? That's a bingo! Bom, tá chegando aí uma adaptação aí do mestre do terror aí do século passado, Howard Phillips Lovecraft, que é a adaptação do conto Nas Montanhas da Loucura, e será produzido por nada mais nada menos que James Cameron, e ao lado dele vai estar o Guillermo del Toro, escrevendo e dirigindo pra Universal. E fazendo os modelitos, né, cara? Ah, com certeza, já deve estar lá com uns sketch a mil, né? Lembrando que o Lovecraft é o mesmo cara que escreveu o Call of Cthulhu, né? Que gerou 1 milhão de polêmicas na época. Bom, aqui alguns cotados para o filme estão James McAvoy, né, que é o cara do momento, tá sendo cotado. Sam Worthington? É o cara que tá tomando o lugar do Sam Worthington, né, cara? Ele já fez filme oscarizado, fez o Crônicas de Nárnia, fez o Wanted lá, né, o Procurado. E aqui ele menciona aqui que preferiria até o Tom Cruise, né, com que ele quase trabalhou num novo Van Helsing que ia correr pra cacete, imagino eu. E outro cotado aqui é o Chris Pine, né, que também foi mencionado, mas por questões de compatibilidade de agenda aí, acabou não dando certo. Bom, segundo aqui, pra quem não conhece, aqui o conto Nas Montanhas da Loucura conta sobre uma expedição universitária que descobre fósseis de criaturas desconhecidas e outros artigos, né, com milhões de anos de idade, bem no meio da Antártida, né? E o achado é apenas o início de algo muito maior e aterrador, né? Isso isso é um evento que acontece aí e muda o entendimento dos humanos sobre o planeta e suas próprias vidas. É muita confusão e muita aventura numa terra gelada, cheia de emoção. Falando em Antártica, vocês viram que a Ambev comprou o Burger King, né? A gente não tava falando da Antártica, a gente falou da Antártida. Você só errou um planeta só, no, que fica no meio. Eu estou falando da Antártida. Bom, beleza. Bom, conto famoso do Lovecraft, Guillermo del Toro e James Cameron em um avião no fundo. Esperanças? Cara, 3D, esperança pelo Cameron, né, cara? Porque bom, se ele botar um pouquinho na mão na direção, vai ajudar. Porque eu não sei se o Guillermo del Toro, quando eu gosto de falar, que o Guillermo del Toro, depois que ele fez o Lobisomem, cara, sei lá. Eu acho que ele tá Opa! Na fase. Breca, ele não fez o Lobisomem. Tá convidado com o Benício del Toro. É, exato. Tá, né? Guillermo del Toro é o cara que fez o diretor do Hellboy. Isso, confusão. A gente já sabia que ia ter um personagem com olheiras, né? É. Mas sei lá, cara, então se eu troquei o nome, beleza, então deve ser uma... Tá resolvido. Tá resolvido. Não, cara, porque que nem o Shyamalan. O Shyamalan entrou na fase de merda dele, cara, e só tá saindo merda daquela cabeça, entendeu? Então, peraí, ele começou na fase de merda dele, né, cara? Não, cara, o Sexto Sentido. O cara é tem bom. Corpo fechado e Sexto Sentido, cara, o que mais? Ah, que é isso, a Vila é bom pra caralho também, Sinais é bom. Sinais é ótimo. Sinais é complicado. Sinais é aquele que eles invadem, que eles são fracos contra a água e invadem um planeta que 70% tem água? É isso? Oh, meu Deus, eu já sei. Eu sou hemofílico, vou pular nas pedras. É isso. Vai pular uma piscina de congelete, né? Mas você tem que ver, Vivaco, que água é considerado pela química como solvente universal. Se fosse assim, Marcelo Salgado nem tinha chances também. Montanhas da loucura, vai. Ah, cara, eu tô esperando coisas legais. Com certeza, criaturas que não serão em CG. Vamos ver de tonel, né? Que acho que é uma das características mais legais do filme do Del Toro aí. E é uma das coisas que, pô, sempre destaco, né, cara? É um cara que abre um pouco a mão do CG, ele não precisa fazer tudo em CG pra ficar legal ou do jeito que os sketches dele mostrem, né, que nem o Cameron fez. E, cara, eu coloco bastante esperança nisso, cara. Acho que os dois nomes associados aí, com certeza, deve vir algo de legal, né? Um cara injetando a grana e outro e o talento, né? O que eu acho muito louco é que ele faz as maquiagens, entendeu? E, tipo, não é o pessoal do CG que faz o Hellboy, por exemplo. É a maquiagem do cara faz o Hellboy e o pessoal do CG que tem pra fazer parecido, sabe? Ah, mas será que essa parceria entre os dois não vai querer, o James Cameron não vai querer empurrar a tecnologia dele do 3D, do Avatar, pra cima dessa história? Ah, eu acho que em termos de tecnologia 3D, até pode colaborar, se for feito que nem Avatar, digo eu, né? Filmado em 3D e tal, né? Agora, se ele quiser meter a mão, sabe, em coisas assim, como produtor, né? Ele pode muito bem exigir coisas mais em CGI, né? E substituir, eu não sei se vai dar certo, mas eu acredito que isso daí não deve ser coisa de agora, eles já devem estar pensando nisso há algum tempo, cara. Porque eu imagino que deve baratear o custo de produção, a captura de movimento que tem, por exemplo, o Avatar, enormemente, cara. Porque você imagina, o Hellboy devia ficar fazendo maquiagem ali, o quê? 6, 7 horas pra ficar com aquela cara. Não muito, né? Porque a cara daquele cara já é o Hellboy, né? Ele ficava até mais bonito como o Hellboy. Mas tá aí o trabalho, né? Pô, 4 horas, né? Claro que é 4 horas de maquiagem, pô. Nego fala, né? Você ainda tá parecido com você. Você tem que ficar um pouco mais parecido com o Hellboy, que pelo menos ameniza. Mas eu não sei, é um filme desse, cara. Pro Lovecraft, o cara é foda de escrever terror sobrenatural, assim, né? É, um filme cheio de sustos, eu imagino que deva ser. Cheio de daquelas cenas em flash, assim. Pô, se for em 3D, no estilo do Avatar, cara, eu acho que fica bem foda, hein? É, eu acho que o Guizão tem um ponto. Acho é, cara, mas também é apelação demais você fazer um filme 3D de terror que fica jogando coisa na tela e você tomando susto por causa disso também. Né? Ah, cara, mas eu não sei se é só isso, né? Tem que ver como eles vão fazer. É porque eu acho que... Avatar não são só coisas na tela jogadas, né? Cara, mas aí que tá, o Avatar é mais você entrar naquele mundinho, né? Porque o filme mesmo é uma merda foda, sejamos sinceros, o Avatar é um filme merda, como roteiro, como história. Mas o legal do Avatar é você consegue transpor a tela, você consegue entrar no mundo de Avatar e fica lá dentro, entendeu? Durante o filme inteiro. Então, acho, cara, que imagina... O grande mérito dele é isso. Imagina você transpor isso pro filme de terror, cara. É, pode ser interessante. Porra, eu achei alguma uma coisa pra você falar mal, Júnior, aqui do Guilherme Doutor. Ele é o diretor daquele Mimic, sabe? Esqueci o nome que veio pra português. Das baratas gigantes que imita os humanos. É, Joias Barato. Não é o Joias Barato. É aquele da Paris Hilton, não é não? Não, é Mira Sorvino, a atriz. Mira Sorvino deu pro Woody Allen, depois disso nada, né? Tu vê, cara. E o que é aquele que, tipo, a barata tinha um sobretudo, né? Tinha tipo uma mariposa, isso, uma coisa isso, assim. Isso. Parecia isso. Um cara de sobretudo. É. Esse filme é legal, cara. É filme trash. Bom. Não, eu achei que você fosse falar mal. Cara, mutação? Não é mutação, não. Não é mutação? Não, você tá falando muita ação ou mutação? Não, é mutação mesmo, cara. Tô querendo saber se o filme é de ação. Pelo visto, não é não, né? Então, ele é diretor. Quer dizer, todo filme dele tem esse lance, cara. Eu gosto muito do estilo dele, cara. Pô, porque eu acho que aquele visual artificial do CG, cara, hoje tá entupindo muito as telas, cara. Sabe, de repente ele como um diretor aí de um Fúria de Titãs seria até mais interessante, cara. Eu também concordo com isso. Eu acho que tá se usando CG até demais, porque a gente não precisa de tanto CG. Como CG, a gente acredita, a gente sabe que é CG, ou quando a gente acredita naquele CG, o ponto de achar que é o personagem real, é legal. Mas quando fica tipo o Hulk, o primeiro Hulk que fizeram o filme depois da morte lá do estereado, cara, é horroroso aquele Hulk que cresce, cresce, cresce, cresce, cresce, e fica o tamanho do universo, né? Porque vai crescendo, vai ficando com raio. Parece um bonecão de pano se mexendo. Tipo o Neo do Matrix. Não, esse é o Keanu Reeves. Nossa, ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. É o jeito do Keanu Reeves atuar. Guizão, você é muito preconceituoso com o Keanu. That's a bingo! Atualmente, né, os filmes da Marvel, como todo mundo já viu, tem feito algumas referências entre eles mesmos, né, num intuito de integrar todos os longas pro projeto dos Vingadores. Bom, deu pra ver, né, o Tony Stark aparecendo no filme Incrível Hulk, o Mjolnir e o escudo do Capitão América no Homem de Ferro 2 e tal, entre outras coisas aí. Joe Johnston, o diretor do Capitão América, falou pro site comicbookmovie.com confirmando que realmente existem bastante ligações entre os filmes da Marvel e que, como o filme do Capitão América de época, focado lá pelos anos 40, né, guerra, Segunda Guerra e tal, existem poucas oportunidades de fazer esses vídeos, mas eles poderão ser vistos e explicados em Os Vingadores e outros filmes da Marvel. Então a gente pode ter a criação da Hydra, deixa eu ver o que mais que é muito antigo, a queda do Vibranium em Wakanda, coisas que são muito antigas. Pode aparecer o Wolverine. Pode aparecer o Wolverine lutando. O Wolverine lutou no lado a lado com o Capitão América, não foi? Sim, foi o Capitão América e o Wolverine que salvou o Magneto, não foi? Isso, de acordo com aquela historinha lá, foi eles dois. Só que, como é a cronologia do Wolverine, a gente nunca tem muita certeza, né? É aquela história meio complicada do Wolverine e passado dele. Mas tem uma história que o Wolverine e o Capitão América que acaba salvando o Magneto. Como diria o Mussum, né? Complicados é seu passado, né? Exatamente. Mas acho que tem umas coisas ali, tem, sei lá, pode botar o Nick Fury também novinho. Com dois olhos, né? Tem bastante coisa. Professor Xavier jogando bola. E lembrando que a Disney comprou a Marvel. Pode botar o Walt Disney criando o Mickey, não? Eu não lembro. Se vocês lembrarem de alguma coisa muito antiga do universo Marvel, coloquem aí nos comentários. Stan Lee. O Apocalipse, né? É a coisa mais antiga que eu me lembro da Marvel. Porra. Que é o primeiro mutante. Seria a máxima referência. O Apocalipse, aquele outro também que é o que é tipo um vampiro, esqueci o nome dele. Também Sinistro, Dr. Sinistro. Que é o Colossus Twilight. Exatamente. Acho que tem bastante coisa. O negócio é a criatividade deles enfiarem tudo isso também, né? E talvez necessidade. Não tem necessidade nenhuma também, né? Pode ser sim. Simples o fato de referência mesmo. Seria legal a referência. Pra você passar numa sala que tá guardado um monte de relíquias egípcias e de repente ter uma inscrição ou um desenho do Apocalipse, sabe? Só isso, não precisa falar o Apocalipse existe nesse mundo. Faz uma referência. A coisa mais velha da Marvel é o Stan Lee, né, cara? Puta merda. Mas é isso aí, aqui é Oliver Pérez e eu estava 2 casts sem falar sobre Vingadores. Mas vocês estão gostando dessa ideia do Capitão América num passado? Eu tô gostando porque vai dar oportunidade de alguém fazer um filme de época fantástico, e nunca teve. Eu acho que um filme de época com um elemento, um filme de guerra barra de época com algum elemento fantástico. Eu não me lembro, pelo menos. E ainda mais um elemento fantástico conhecido. Mas qual é o elemento fantástico conhecido? Um cara tirando um escudo, que nem vai ser escudo redondo, se seguir a cronologia certa, vai ser aquele doido lá. Exato, teria que ser aquele meio pentágono lá, aquela coisa meio... É. Não, então, eu acho que vai ser complicado, porque eles vão botar duas histórias. Eles vão botar a história dele, ou vão jogar logo direto dentro d'água e congelar ele. Aí nos Vingadores vão achar ele e vão contar a história de novo, entendeu? Vai ficar muita história pra ser contada no último filme. Exatamente esse ponto que eu ia te falar, cara. Eu acho que esse negócio de ele ficar congelado, cara, isso você tem que tirar do filme, cara. Isso daí, pô, não pega legal, né, cara? É o único obstáculo. É o único obstáculo que eu vejo ainda que tem pra fazer o Capitão América chegar até os dias de hoje, a não ser que o intuito dele seja somente deixar ele lá pelos anos 40 mesmo. Nada, ó, faz assim, ó. Você pega o Capitão América, ao invés dele correr atrás do Caveira Vermelha, ele corre atrás do... Faz o Snipe. É. Aí ele mata, ele explode um carro cheio de gente. Aí ele é congelado, entendeu? Aí ele acorda no futuro, aí tem a Sandra Bullock e tal. Aí o Capitão América pede acostar. I am the Captain America. E vem cá, e como é que usa as três conchas? Pô, você não sabe, velho? Elas não. Não. Ai, ai. É, foi multado em tantos créditos que falaram palavrão. É engraçado que a buzina da multa é a mesma buzina que a gente usa pra... Tem um filme meio babaca do Mel Gibson, velho pra caramba. Eu acho que é coisa jovem pra sempre, alguma coisa assim. Que ele vai fazer. Ele tá envolvido de alguma forma, acho que com um experimento. A galera tentando fazer um teste de criogenia lá nos anos 40, 50, não tenho certeza. Em que década o filme estava ambientado, e a namorada dele sofre um acidente e fica em coma por tempo indeterminado, ele fica desgostoso com a vida e ele topa ser cobaia do projeto. E até então acontece alguma merda que enquanto ele estava no período de criogenia, o pessoal fecha o laboratório e deixa o puto lá congelado pra sempre, até que porque não sei que cargas dá. O Elijah Wood vai lá. O Frodo vai lá e descongela o presente. Na verdade, é mais ou menos o seguinte, que a esposa dele ia ficar em coma por pelo menos 2 anos. E o teste de criogenia é exatamente nesses 2 anos, né? Isso. Só que eles tinham feito um teste com frango, com cachorro, e tinha dado certo eles ressuscitarem o bicho. Só que durante o tempo que ele foi congelado, o bicho morreu de velhice precoce. Então eles deixaram o cara guardado, tentando achar uma solução pra essa velhice precoce que ele sofreria quando fosse descongelado. Aí só que esqueceram dele lá. Não, mas aconteceu alguma merda que eles fecharam o departamento lá, né? Acabaram arquivando a urna que ele tava lá, a câmara hiperbárica, sei lá, que merda de nome, criogênica, né? Criogênica. E ficou esquecido lá. Eu não lembro bem como ele foi descongelado e tal, mas assim... É o mais plausível que eu imagino pra um Capitão América, sabe? Estilo Futurama mesmo. Exatamente. Ô, Júnior, pra você falar mal, o diretor do Capitão América, ele vai ser o mesmo do Lobisomem. Esse é o... então, aí que mora o perigo. Eu gosto do Capitão América assim como eu gosto do Super-Homem, entendeu? Porque eu acho que o Capitão América é um representante, é um ícone, né? Uma coisa que se representa os bons modos e o escoteirismo, né? Então, você jogar ele no passado, você já vai jogar ele atirando em nazistas. Isso na Segunda Guerra, quando ele foi lançado, beleza, era uma coisa que todo mundo queria. Hoje não é uma coisa que é muito bem aceita. Tanto que tem gente que acha feio o Capitão América daquele universo alternativo lá usar uma arma, né? Então, sei lá, cara, eu acho que preferia que fosse só o Capitão América chegando os Vingadores congelados, entendeu? Em carbonita, né? Pode ser em carbonita, podia ser no em gelo esculpido com cisne, entendeu? Qualquer coisa do tipo. Pô, eu tô com o escudo congelado faz tempo. Quer dizer, Capitão América.ico, né? Esse trocadilho ficou icônico. Ficou. Mas eles vão ter que tirar ele dos anos 40, não tem jeito, né? Porque ele vai estar no Vingadores, não tem jeito. Até o título, né, do filme já mostra, o primeiro Vingador. E a contraparte desse filme é com a vingança nunca é plena, mata alma e envenena. Então não tem por que ter os Vingadores. Valeu, Madruga. Com Nicolas Cage de Caveira Vermelha, né? Eu já tô preocupado com o Thor, cara, porque você viu aqueles uniformezinhos do Thor? Nossa, você viu o trailer? Aquele deixou preocupado, viu? Que é tipo assim, parece o filme do Cavaleiro dos Zodíaco, entendeu? Pelas armaduras. O Susser vai ter uma ereção nesse filme, cara, com certeza. Eu achei, sabe, muito... Eles podiam botar uma coisa mais suja, não precisava ser uma coisa tão, tão limpa, tão polida, tão brilhosa. Por mais que o quadrinho seja alguma coisa parecida, entendeu? Poderiam botar mais... Menos brilhoso, cara. Eu achei que ficou muito, sabe, carnaval do Scala Gay, entendeu? Então, mas se você ver o uniforme do Capitão América, ele tá bem à frente do seu tempo pra década de 40 também, né? Tá bem moderninho, assim, eles mantêm algumas características, né? O capacete, os coturnos e tal, mas de resto, cara, é um uniforme super moderno, né, velho? Não tem nem como, é que eles estão tentando, eles colocam aquela desculpa, cara, que o Thor tá com aquela armadura porque seria meio difícil de acreditar, sabe? Um viking andando, sabe, do lado do Homem de Ferro e do Hulk, sei lá quem mais, nos Vingadores, então eles querem meio que traduzir pra uma linguagem moderna todos esses elementos clássicos dos quadrinhos. Mas, uniforme. O do Thor a gente já tinha conversado, então a gente já conversou várias vezes, escutem os outros Nerdrops, mas uma coisa que eu andei ouvindo, inclusive no RapaduraCast, o meu amigo Jurandir Filho e o Thiago Siqueira tava falando, e que é uma verdade, o Nick Fury chega pro Stark e fala: você acha que você é o único moderno? Você acha que você é o único super-herói? Ah, a gente tá aqui há muito tempo. Então vai ver que tem essa história de todos os super-heróis que estão envolvidos, que tiveram contato da SHIELD, que tiveram isso tudo, tiveram envolvido com as melhores pessoas dessa época que geraram a melhor tecnologia, sabe? Porque a gente já viu que o pai do Tony Stark vai estar presente. Então, se o cara é o maior inventor da década dele, por que o Capitão América não pode ter uma roupa que foge do seu tempo porque ela parece funcionar melhor tecnologicamente? Então, pode ser isso, assim. Cara, qualquer coisa serve melhor tecnologicamente do que um colã azul, entendeu? Exatamente. Aqueles fardados folgados no saco, né? Era mais indicado, né? Vocês viram também o Capitão América clássico? Esse lançou mesmo o filme, passou até na Globo mais. Sim. Cara, aquilo lá, com aquele doutor do aquele médico daquele seriado. Você diz o cara do Capitão América? O ator? Não, do original. Sim, sim. Cara, eu acho, sei lá, entendeu? Eu gostei pra caramba na época que eu vi o Capitão América em 1980, lutando com o Caveira Vermelha, naquele uniforme tosquinho, naquela moto horrorosa. Ah, entendeu? Não, mas peraí. Você tá falando é da minissérie, não do filme. Isso daí foi uma minissérie. Teve um filme, mas convertido em filme, então, que chegou no Brasil, que eu vi, peguei na locadora esse filme. É, aquele filme que o moleque vê um foguete voando e é o Capitão América, que o Capitão América bate com o calcanhar e desvia o foguete e cai no Antártico. Cai no gelo. Isso, esse daí é o filme. E tem o outro que a moto do Capitão América virava uma asa delta. E ele não tinha uma máscara, era um capacete. Capacete de moto. Sensacional, né, velho? As asinhas pintadas e tudo mais. Nossa, velho. A gente vai tentar caçar algumas imagens aí, os dois Capitães América aí, dos anos 80, pra você ver as agruras que a gente passou até aqui. That's a bingo! Então, pessoal, para todos vocês fãs do De Volta para o Futuro 2, o seu sonho acabou de ser realizado. É verdade. Tubarão, cara. 3D. Tá aí. Depois de Piranhas 3D, que não conta com a colaboração do James Cameron, que só dirigiu Piranhas 2, nós temos o Tubarão em 3D. Não é do Steven Spielberg, infelizmente, porque o Spielberg prefere ganhar dinheiro do que fazer filme ruim. Mas tá chegando aí. Essa notícia é mais um drop do que um Nerds, então fiquem de olho, e já tem nome no elenco que não interessa, o que interessa é que vai ter Tubarão 3D e vai ser um filme totalmente gimmick. Não vai ter Spielberg, mas vai ter um Studenberg, você viu? Pois é, faltando judeu, pelo menos vai ser... A circuncisão tá garantida. Mazel Tov! Mas aí, Tubarão 3D, eu lembro que eu vi um filme, porque o Tubarão do Spielberg teve mais uma sequência oficial daquele universo que o Spielberg criou mesmo, né? Que foi até com o Roy Schneider e tal, né? Uhum. E depois, se eu não me engano, teve um 3, cara, que foi horrível, cara. Que eu lembro até que no final do filme explodiu o tubarão, cara, e eles, sei lá, eles colocaram a ossada do tubarão certinha na cara do povo, sabe? Cara, horrível, cara. That's a bingo! Então, pessoal, para vocês que navegam aqui no Nerdrop, já perceberam que ali do lado, nos parceiros, a gente tem o Spin-Off, tem a Rádio Animix, tem o We Are Geeks, tem o Nowloading, tem o Dia Gamer e tem o Rapadura Cast. Eu vou falar do Rapadura Cast, Cinema com Rapadura, porque eles, o pessoal Jurandir Filho e o Thiago Siqueira estão se esforçando para trazer o filme do Scott Pilgrim no Brasil. Você vai escutar, vai entrar no link que tá aí no post e você vai fazer o que eles estão fazendo, porque a Paramount tá dando ouvidos. Eles conseguiram mobilizar uma galera pra fazer esse filme. E a gente quer o máximo de gente possível. Porque mesmo que você não queira ver Scott Pilgrim, lembra, vai ter outros filmes que você vai querer ver. E se alguém tá dando ouvidos e são companheiros nossos da podosfera brasileira, se eles têm voz, todos nós temos. Então, galera, clica aí no link e vamos trazer o Scott Pilgrim pro Brasil. É, mas não vai dar uma de brasileiro sacana, encher o saco da Paramount e depois baixar o filme, né? É, não. Tem que comparecer em massa no cinema. Massa. Porra. Se for assim, vamos marcar de fazer como foi nos Mercenários e ir de galera em nome do Nerdrops pra ver o filme, ou vamos combinar um Nerdrops e Rapadura Cast, galera de Brasília, galera de São Paulo, galera do Brasil todo. Vamos marcar, fazer um post gigantesco. Se a gente conseguir trazer esse filme, vamos de galera. Menos vamos o... filmar e fazer vídeo. Menos o Júnior, que a gente não apoia a pirataria. É, porque... Pô, os piratas são bonzinhos. Cara, mas eu acho essa atitude legal. A gente tem que... O pessoal que gosta de cinema, mesmo no Brasil, tem que se movimentar e tem que começar a chutar a bunda das distribuidoras brasileiras aqui, de não fazer uma sacanagem dessa. Eu acho legal um filme, por exemplo, eu adoraria ver de novo, que nem você vai nos Estados Unidos e tem essa oportunidade de fazer, de ver um filme foda no cinema de novo. Ou seja, tipo, que você... É Star Wars, a trilogia clássica, né? Não a nova, mas a clássica, eu adoraria ir no cinema e ver no cinema, entendeu? Que a experiência muda. É uma coisa você ver na sua televisão, mesmo que for a melhor e mais fodástica do mundo, e outra coisa você ver no cinema, entendeu? Com todo mundo lá, com seus amigos lá e a galera que gosta do filme. Então eu acho legal isso. E no Brasil parou de ter isso. Você só tem lançamento, e quando o lançamento de vez em quando chega no Brasil, que não é pra massa, né? Que não é aquele filme pra massa, que eles vão ganhar milhões de dólares no Brasil, chega com 6 meses de atraso, 1 ano de atraso, quando não chega direto pra DVD. Eu acho isso absurdo. Absurdo, Jandir. Absurdo. É um absurdo. Espetacular. Mas olha, eu trabalho nessa área, Júnior, e eu tô há 6 meses tentando trazer algum filme velho pra passar em cinema. O único que eu acho que eu consegui é a saga Pânico, porque vai sair o 4 e a Paramount já tem. Porque no Brasil os direitos autorais estão espalhados entre home video e distribuidora. Quem tem direito do filme, por exemplo, a gente queria passar Kill Bill, mas a distribuidora do Brasil faliu. Ninguém tem os direitos de exibição das películas. A gente não pode fazer uma sessão. Agora, olhando pelo outro lado, tá certo, todo mundo quer ver Scott Pilgrim, é legal a movimentação da galera e tal, mas a gente vê que um filme que ele não arrecadou legal lá fora, né, onde supostamente ele teria que ter uma performance melhor. Você não acha que o estúdio também ele tem que ter uma condição de se defender um pouco do prejuízo em outros lugares, alguma coisa assim, cara? Cara, mas tem tanto filme que não ganha dinheiro lá fora, mas ganha dinheiro pelo mundo, que o pessoal continua, tipo Van Damme, entendeu? Os filmes originais dele só fazem sucesso no Brasil até hoje, entendeu? Quase a Sessão da Tarde a gente vê lá o último do sei das quantas. Sim, mas o que acontece é que pra eles, cara, um país só é muito isolado, entendeu? Ah, e tem todo aquele custo de distribuição fabricação de cópia e o cacete. Então, quer dizer, eles reduzem máximo os custos, né? Se o filme é, que nem estão falando, um fiasco, que nem aconteceu, não se sabe por quê, porque todo mundo falava bem do filme, do quadrinhos, enfim, mas o estúdio também, ele tem que ter uma condição de se defender, né, cara? A gente não pode sair apontando o dedo, sabe, falando qualquer coisa. Mas é que tá, é pior ainda, porque, por exemplo, se chegasse e falasse que foi um sucesso lá fora, talvez para esse público ainda, pro Brasil, mesmo com o tempo defasado, até mesmo com DVD na praça, já que provavelmente já vai ter o DVD na praça quando a gente chegar, quando chegar aqui no Brasil. Na praça, literalmente, você diz, né? Na praça, literalmente, que eu digo, né? Entende o que eu estou dizendo. Se o filme foi um fracasso, aí mesmo que ninguém vai ao cinema. Aí vai chegar e vai vir pro Brasil, um filme já vendendo na pirataria, né? Ilegalmente, ou pra baixar na internet e tudo mais, todo mundo vai ver em casa, não vai ao cinema e vão falar que o Brasil é ruim, porque o Brasil, a pirataria é muito alta. Não, a crítica já não tá favorável. Não, a crítica tá muito favorável, ele tá com 81% no Rotten Tomatoes. Então, mas vem cá, o filme foi sucesso ou não foi sucesso? Agora não foi. Aí, tipo, a crítica não tá favorável, mas tá todo mundo falando que ele estreou no fim de semana do Expendables, do Mercenários, e tomou uma porrada. E o Expendables tá com 40% no Rotten Tomatoes. Então, assim, é aquela coisa que vai, talvez, virar sucesso de DVD e Blu-ray. Só que, como o Fábio Barreto falou no SOS Cast, se o filme não der dinheiro nos Estados Unidos, eles não têm interesse de trazer aqui. Se o planejamento for fazer um lançamento mundial e contar com a arrecadação aqui, tudo bem. Mas trazer ele aqui depois que for um fracasso lá fora, talvez eles não façam. Ah, então, cara, tá... Mas a gente tem que torcer, porque isso mostra, a iniciativa mostra a força que a gente tem. Então... É, cara, mas eu acho isso, entendeu? Porque a partir do momento que o público consumidor, que é o pessoal que busca cultura, que é o pessoal que ouve podcast, que é o pessoal que acessa site, que comenta em blog, começa a buscar que as distribuidoras, não só distribuidora de filmes, mas as distribuidoras de outra coisa, por exemplo, trazer material importado do lá fora e traduzir pro Brasil, DVD, que a gente tem uma falta de DVDs de algumas coisas, tipo o Senhor dos Anéis, a versão estendida que nunca chegou, aquelas histórias. Então, se a gente começar a forçar e demonstrar, olha, nós somos consumidores, nós queremos comprar produtos de vocês e vocês não querem vender, é uma coisa que vai começar a mudar a mentalidade, porque eu acho que hoje em dia o empresário brasileiro, de vez em quando, ele tem uma mentalidade muito burra. Tem gente querendo comprar, tem gente que traz importado, paga dobrado, paga não sei o quê. Você compra um teclado hoje, por exemplo, de produto de informática. Outro dia eu fui comprar um teclado, fui ver no Mercado Livre, tava R$900. Eu fui ver na Amazon, tava $100, entendeu? Eu mandei meu irmão mandar comprar e mandar pra mim pelo correio. Eu comprei A Vida de Brian, do Monty Python, em Blu-ray, e o Superman 1, em Blu-ray. Paguei $13 em cada um, com frete incluso. Paguei $13. Vai achar A Vida de Brian em DVD aqui no Brasil. Você sabe quanto é que tá no Submarino? R$134. A versão importada, a mesma que eu comprei. Não tem imposto que justifica isso, mas voltando à bagunça, né? Cara, cliquem aí no link, usem a hashtag e vamos ver até onde a gente consegue chegar. Vamos torcer pra que a gente esteja errado e que o Thiago Siqueira e o Júnior de Filho estejam certo. Qualquer coisa a gente se encontra na casa do Vivaco lá pra assistir todo mundo em Blu-ray. Pois é. Blu-ray não, 720p baixado. Pô, baixo 1080, cara. Não, a minha TV não é Full HD. Televisão. Dead, né? A nova série da LP vai ser nos Estados Unidos no dia 31 de outubro, né? Em Halloween, com episódio piloto de 90 minutos. Já garantiu, né? A sua primeira temporada, com 6 episódios aí. E não mais do que isso, do que também está quase garantindo sua segunda temporada. Isso só baseado no trailer divulgado na internet semana passada. Que eu, né, humildemente falando, achei um caralho, velho. Sim, um caralho. Ele garantiu 12 episódios na primeira, viu? É, garantiu mais 6 episódios, é. Cara, isso daí eu acho que é alguma coisa até inédita pra TV, né, cara? Se a gente vê, por exemplo, 24 horas, né? É que o Walking Dead, ele vai ter uma estrutura, ao que me aparenta, né, de 12 episódios, que nem True Blood e outras séries por aí. Dexter, né? Vocês estão adotando essa estrutura de 12 episódios. Mas, por exemplo, 24 horas, né? Que obviamente são 24 episódios. A primeira temporada, cara, até não engrenar, só tava fechado 12 ou 13 episódios, cara. De uma série que chama 24 horas e a proposta do cara era fazer em tempo real ainda. Então, quer dizer, pra TV, The Walking Dead já chegou, né, cara? Pô, arrancando cabeças, né? Eu também vi o trailer, gostei muito do trailer, mas eles vão ter que, na minha cabeça, tem uma série britânica muito boa que é tipo um Big Brother com zumbis. Ah, muito boa. Dead Set, isso, cara, é excelente. E tem uma série também que eu gosto muito, gostei muito da primeira e da segunda temporada, a terceira já não foi muito legal, que é o Survivors, que é uma série também a população foi dizimada sem zumbi, mas também trata exatamente da mesma história do Walking Dead, né? Você sobreviver num mundo que teve uma catástrofe e a maioria da população acabou, né? São muito boas séries, entendeu? Eu recomendo pra caramba. Walking Dead é recomendadíssimo, é uma série muito boa, muito divertida, e o Survivors também é legal. Eu acho que tem tudo pra explorar, né? Cara. Dead Set e o Survivors, isso. O Walking Dead você já tá baixando já? Onde que tá o link? Não, ainda não. Mas eu espero muito essa série, cara. Cara, até pelo padrinho. Eu imagino que a direção de alguns episódios, né, e a produção inteira da série tá na mão daquele Frank Darabont, né, que ele adapta tudo quanto é obra do Stephen King, né, já dirigiu Espera de um Milagre, Um Sonho de Liberdade e tal. Quer dizer, não é um cara que tá lá à toa, né, meu? Eu acho que assim, eu só acho meio inédito o fato dele tá trabalhando na área de TV. Eu acho que o Frank Darabont, cara, ele faz uma ambientação muito boa. Exato, cara. Ele te põe mesmo no clima da época. Porque, assim, os dois filmes que a gente citou aqui, o Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade, são filmes, né, de época. Então, cara, o cara não simplesmente te mostra um filme de época, ele te transporta até essa época e junto com personagens super interessantes, cara. E eu acho que isso daí é bem capaz, eu acho que, tipo, nesse... Todo mundo fala que o gênero zumbi, pô, tá, né, bem batido e o que seja, mas eu acho que ele vai conseguir, cara, o que o quadrinhos consegue fazer, que é transportar você pra aquele terror, cara, de ser, sabe, perseguido, encurralado por esses seres aí que a gente tanto teme, né, que algum dia aconteça. Tanto teme e tem a geração. Ou ama dar tiro nos desgraçados. É, cara, porque, pô, chegar a essa daí, licença de arma que se foda, né, velho? Toma a tua e vamos lá. Uhum. E aguardem, hein? Zumbis, aguardem. Aguardem. It's coming. Don't ever tell me what I can't do, ever! Bom, e J.J. Abrams está voltando em outro projeto televisivo, e também tem a ver com uma ilha, e seria, segundo divulgado no site Deadline, estão preparando uma série dramática sobre a ilha prisão de Alcatraz. O roteiro já foi escrito por Elizabeth Sarnoff, né, que começou como roteirista em Lost, olha lá, e co-escreveu 19 episódios da série, espero que não sejam os últimos, e ainda, né, diz que a trama não foi detalhada, né, mas vai girar em torno de uma prisão de segurança, obviamente. Sem Clint Eastwood dessa vez, infelizmente também, onde alojou aí os mais perigosos criminosos da época, né, sendo um exemplo aqui o Al Capone. Ambos aí, né, tanto o Abrams quanto a Elizabeth Sarnoff, eles tentam emplacar o roteiro na Warner Bros, onde a produtora aí do J.J. Abrams tá envolvida, que é a Bad Robots, que é onde ela é sediada, né. Mas vai ser tipo Prison Break, ó, vai ter alguém que não fugiu, vai ser tipo que vai ser tudo a história da dentro do presídio? Ah, sei lá, cara. Deve ser tipo Oz, né, cara? Eu imagino, porque até onde se sabe, né, assim, por debaixo dos panos, né, acho que tem alguém que fugiu realmente, mas a fama da ilha é que nunca ninguém escapou, não é isso? É, até não, pela localização, né? O Sean Connery. Teve fuga, só que ninguém sabe se morreu, presume-se quem morreu, mas os caras conseguiram fugir. O que importa é isso. Antes de você falar mal, Júnior, se for que nem Oz, é foda pra caralho, hein, mano? Ah, cara, eu já fui muito a presídio, entendeu? Até pra soltar gente de lá. Que isso, meu filho? Ah, tá. Isso, eu sou advogado. Mas o cara, presídio é uma coisa deprimente. Ver o Oz, me trazia uma angústia, porque era homem beijando homem, era homem comendo homem, era não sei o que, comendo não sei o que, etc e tal, que é toda a tosqueira de Oz. Eu não consigo ver, entendeu? Eu acho que me agride muito essa parte de presídio. Eu não consigo ver. É por isso que a ilha chama Alcatraz, entendeu? É, Alcatraz, exatamente. Trocadilhos, maraca. Mas é sério, cara, eu sei lá, eu acho que já tem Oz, que é legal pra quem gosta. É uma série muito... O roteiro é muito bem feito e tudo mais. Eu até já assisti muita coisa de Oz, eu gostava de algumas coisas de Oz, mas não é uma das minhas séries preferidas, entendeu? Por causa exatamente desse detalhe que, cara, todo mundo já sabe. Quem não sabe, se você for pra cadeia e vão te fritar lá dentro, você é um tolinho que fica acreditando no Papai Noel. Mas não precisa mais ter ainda mais presídio do passado, entendeu? História, só se ele fosse contar histórias de presos reais, entendeu? Sei lá, isso. Tipo Band of Brothers, entendeu? Pegar histórias ali de pessoas reais e transportar pra uma área dramática. Seria interessante, mas eu não sei o que eles vão fazer também, né? Aí, outra, né, nada, cara? Aí. Pelo menos em termos de cinema, a gente já tá bem embasado, né, cara? Acho que tem o filme Alcatraz do Clint Eastwood, que eu acho demais, cara. O filme é muito bom. Um filme antigo, maravilhoso. É aquele que ele vai cavando um buraco atrás da privada? Isso. Isso, exatamente. É. E tem um outro que, se eu não me engano, é com o Kevin Bacon, né? Não se trata da prisão em si, mas se trata do drama do personagem, mas é algo que retrata muito bem a prisão, que é aquele, acho que é assassinato em primeiro grau. É, esse filme é do caramba também. Esse filme é muito... Cara, um dos poucos filmes que você vai ver, Christian Slater e Kevin Bacon bem. Puta, cara, que pariu. É impressionante, né, cara? Impressionante. Kevin Bacon é um ator de altos e baixos fenomenais, né, cara? Não. Ele pode estar excelente num papel e tá uma merda no outro, nos papéis. Mas vocês sabem, né, que o Kevin Bacon só é famoso por causa do sobrenome, né? Você não vai me dizer que as pessoas não chegam e falam Bacon. É isso que acontece. Só tem a fama do sobrenome. Esses dois filmes são excelentes. E a gente dá dica, né, cara? São dois filmes. O do Kevin Bacon, assim, é antigo, deve ter o quê? Uns 10, 15 anos? Mas deve ser 90 e alguma coisa aí. Cara, mas é bom demais, cara. É, excelente. Do Clint Eastwood já novinho. É isso. Não, cara, mas o do Kevin Bacon, eu até acredito que, pelo drama é o melhor do Kevin Bacon, assim, em relação com o Alcatraz do Eastwood, né? Mas, assim, pela qualificação Missão Impossível, eu recomendo Alcatraz, né? É, o Alcatraz é tipo um Prison Break, entendeu? É. Prison Break teve muita coisa chupada ali do filme do Clint Eastwood. Games. E vamos para os destaques de games aqui no Nerd Drops. Novas imagens de Batman Arkham City. Dia do jogo justo. Personagens de Super Street Fighter 4 revelados. Duke Nukem Forever, agora vai? Downloading voltou, galera. E no vídeo da semana, Mega Man Universe. E no Game Talk, RPGs de portáteis. Começa a cabeçada a falar de videogame. Pois é, meus queridos, minhas queridas, estamos de volta e você tá aí ouvindo ao fundo uma grande homenagem ao meu querido Majin, que diz que essa é uma das melhores trilhas Super Donkey Kong 2. Um abraço para toda a galera do Download, a gente já vai falar deles. E está aqui comigo o companheiro de velhas viagens, Johnny Miopia. E aí, pessoal? E o nosso membro semi-integrante do Nerd Drops, porque a gente ainda não arrumou uma tarefa fixa para ele fazer, mas o meu convidado, que foi recrutado agora pelo Twitter na madrugada, o Kodoji. E aí, galera, boa noite aí, boa tarde pra vocês. Vamos falar de games, cara. Oh, coisa boa, hein? Você já sabe que os comentários têm que estar escritos no post. Pois é, pessoal, liberaram aí novas imagens do... Novas não, né? As primeiras imagens do novo jogo do Batman. Que beleza, né? Gráficos excelentes, assim, estilão. O pessoal parece que não erra, né? Tem a mão boa. Cara, eu vou dizer que eu, diferente da maioria das pessoas, só tive a chance de experimentar o Batman Arkham Asylum por agora, né, cara? E aí, velho, o jogo é perfeito, simplesmente isso. Redondíssimo, né? Nossa, perfeito. Eu só tenho uma outra crítica ali pra fazer, acho que mais pro finalzinho, assim, que eu esperava algo diferente. Mas, cara, o jogo é perfeito, é redondo, tem uma história muito boa. E sem contar os detalhes pequenos, assim, do jogo que vai tendo, que é sensacional. Muito bom. Só dá vontade de conhecer mais. Uma galera me perguntou do Twitter, porque eu gravei o downloading sobre o Batman, né? E por algum motivo, umas 4 pessoas ouviram o download e vieram me perguntar quando que o Arkham se passa na cronologia, por que que não tem o Robin. Então, eu acho que é a escolha, porque na cronologia o Robin existe, porque existe a Oráculo, e a Oráculo já foi namorada do Robin, que virou o Asa Noturna. Então, nessa cronologia o Robin existe. É uma escolha de roteiro, não incluí-lo. E vai lembrar que o Arkham Asylum se passa em uma noite. É só uma noite que o Robin não apareceu. Não quer dizer que ele não exista. É, eu tento encarar... Quando eu joguei no lançamento, eu encarava aquilo como uma espécie de Arkhamverso mesmo, sabe? Uhum. Porque o próprio visual é diferente, assim, é muito único, né? Então, eu encaro mais como um universo meio particular, como é o do Cavaleiro das Trevas também. Pelo menos na minha cabeça, entendeu? Eu não consigo encaixar na cronologia exata ali do Batman, e nem, acho que nem precisa, né? Eu sigo essa mesma ideia, cara, de que é uma coisa à parte, assim, que é um Arkhamverso mesmo. Exato. E, pô, cara, não tem como você pegar e analisar muito da cronologia do... Tanto se você pegar a cronologia de filme ou dos quadrinhos mesmo e inserir no jogo. O jeito é curtir o jogo, cara, como se fosse o próprio universo Arkham. Pegando essa linha de raciocínio de vocês, eu só tenho uma certeza. Se o Robin aparecer, não vai ser escroto, vai ser foda. Eu só tenho essa certeza. Porque todo mundo que não conhece quadrinhos, que não acompanha, ainda tem aquela visão de Batman e Robin, a dupla dinâmica, Lycra e... Do Adam West, né? Não é assim. Então pode ter certeza absoluta. Se por um acaso tivermos o Robin no Arkham City ou na próxima, vai ser foda. Não vai estar lá de graça, não vai estar lá à toa. Porque eu acho que eles escrevem e se o personagem fizer sentido, eles incluem. Muito bom. Nossa, esperando demais esse joguinho. O que, que é isso, velho? Eu acho impressionante que você esquece que você tá jogando um jogo de franquia, entende? Aham. Uhum. Que é um... Porque, né, a gente tá tão acostumado a jogar grandes porcarias ou, no máximo, jogos medianos de franquia, que o jogo é muito bem acabado. Que, como o Kodoji falou aí, é muito redondo mesmo, sabe? Provavelmente jogo do ano de novo, hein? porque pra mim no ano passado foi esse. É. Tomara. Tomara. Então, pessoal, já que o jogo justo não conseguiu estabelecer ainda uma redução permanente nos impostos, né, aqui no Brasil, que é uma pena, é um grande passo, aconteceu no dia 1º, né, que foi o dia que saiu a notícia, que é o anúncio do dia sem imposto. De acordo com o Moacir Alves Júnior, o criador do projeto, ele quer fazer acordos com os distribuidores de jogos para que, além das lojas físicas e virtuais, para que no dia vários títulos sejam vendidos sem as taxas que tanto encarecem os jogos e deixa a nossa carteira gritando de tristeza. O dia ainda não está determinado, mas o Moacir Alves aí, ele avisa que deve ocorrer em novembro do ano, que é agora de 2010. Olha que beleza, meu amigo. É, em outubro eu recebo meu salário. já vou fazer a festa, velho. Né? Vamos ver se a redução vai ser decente, né? Porque, assim, eu acho que eles estão tentando... O plano deles, inicial, é de sensibilizar o presidente da Receita, o pica-grossa lá da Receita Federal. A princípio, não é um projeto de lei que eles estão tentando passar, né? E eu acho que é mais uma arma. Por exemplo, naquele dia que eles tentaram entrar no Trending Topics, foi justamente pra ter uma arma, entendeu? Na hora de conversar com o cara. E essa vai ser mais uma arma, né? Um dia para as pessoas consumirem, assim, pra ter números concretos sobre o plano e sobre onde pode se chegar, né? Mas, cara, uma coisa que eu pergunto, assim, será que eles realmente vão pensar assim, pô, tem bastante gente comprando, vamos ver isso, cara? Ó, vale pensar o seguinte, eu não sei quanto imposto, mas se as empresas se sensibilizarem, pelo menos a gente tem a pressão da empresa. Nesse Nerd Drops aqui, na parte de cinema, a gente falou que o Thiago Siqueira lá do Rapadura Cast tá fazendo uma mobilização pra trazer o filme do Scott Pilgrim do Brasil, e ele conseguiu Scott Pilgrim no Brasil Now, no Trending Topics, e a Paramount falou com ele pessoalmente. Pô, cara, isso é incrível. E aí, assim, querendo ou não, uma empresa ouviu. Então, se tiver uma dificuldade da empresa com o governo, com alguma administradora, se a empresa ver que tem feedback e ela vai conseguir ganhar dinheiro, eu acho que ela vai correr atrás. Então é torcer, na verdade a gente vai torcer. É, assim, a gente tem que torcer pro jogo justo dar certo, são muitos fatores, entendeu? Primeiro, eu acho que as empresas, a mobilização das empresas, eles estão conseguindo bastante apoio, né? O Moacir tá conseguindo muito apoio aí, grandes nomes, inclusive developers gringas, né? Mas a gente tem que, o cara lá da Receita Federal, ele tem que topar a ideia também, não adianta, entendeu? A gente tem que, eu acho que a gente tem que consumir no dia X, né? No dia do sem imposto. Mas são muitos fatores, né? Fica a reza sempre, rezar pra sei lá o quê, né? Mas... É, eu acho que assim, eu vou fazer um sacrifício eu vou vender alguns jogos meus velhos e eu quero fazer parte desse número. Então eu vou vender uns jogos velhos pra pelo menos conseguir comprar um jogo. Nem que seja pra revender, pra sortear pelo Nerd Drops, mas pra contabilizar como um número, sabe? Eu acho que todo mundo que quiser comprar um jogo aí em novembro, podia esperar, né? Pelo menos esperar pra ver, assim. Acho que se todo mundo comprar de lojas e tal, a gente vai ter um número expressivo aí e vai ser mais uma arma, né? Pro cara convencer a Receita de que é um bom negócio. Cara, olha só, como é que... Eu tava me perguntando agora como é que eles iam contabilizar isso, né, cara? Porque talvez uma loja ou outra, que mesmo que venda o jogo original, pode acabar não participando dessa e vender ao preço normal do jogo. Não, o lance é assim, é porque eles têm apoio de alguns varejistas grandes, né? Tem apoio do Walmart, acho que do Ponto Frio, se eu não me engano. Então, acho que são esses varejistas específicos, essas lojas específicas online, que vão vender ao preço mais baixo, e daí eles vão contabilizar, né? Eu espero que seja assim. Eu gostaria também, cara, que depois isso começasse a mobilizar as pessoas, porque tem muita coisa que, se a gente quiser trazer de fora, vem com imposto absurdo, cara. Eu acho que não é segredo pra ninguém, eu sou um grande colecionador de action figure e, porra, dói no coração tu ver um action figure aqui custando 800 pau e você querer importar tanto 100 dólares, sabendo que tu vai acabar pagando, sei lá, R$750 por causa da Receita, sabe? Muito com certeza. Pois é, uma coisa que me impressionou um dia desse, minha namorada foi atrás de maquiagem, cara. E maquiagem, eu acho que consegue ser mais caro importado do que videogame. A multiplicação, o fator multiplicador é um absurdo, entende? Porque no videogame a gente paga o quê? Duas vezes e meia, mais assim. Maquiagem são quase 3 vezes. Nossa. Eu fiquei impressionado, assim, sabe? A gente fica assim, pensando no nosso mundo masculino, mas a mulherada também sofre, meu amigo. Então, vamos apoiar a campanha do Blush Justo. Blush Justo, velho. No nosso primeiro Nerd Drops de Games, a gente anunciou que talvez teriam novos personagens na versão arcade de Super Street Fighter 4, que provavelmente poderia migrar de volta para a versão de consoles. Uma pista que saiu na revista Arcade japonesa mostra a sombra de um patins e de um skate. E isso 100% revelou, assim, é a dica, mas... Então revelaram que o Yun e o Yang do Street Fighter 3 provavelmente serão eles, porque toda a artwork oficial deles e até algumas das animações deles de entrada mostravam um deles de patins e o outro de skate. Então, assim, eu acho que pode ser como era no Street Fighter Alpha, a versão dele do Capcom vs SNK, que você controlava os dois ao mesmo tempo, tipo, um entrava pra bater de vez em quando ou só no especial, porque eu prefiro que seja um deles do que dois. Eu quero um deles e um personagem mais novo. Sabe o que eu acho que ia ser legal? E ia ser uma coisa bem inédita pra Street Fighter? Ah. Se na metade do life o personagem tocasse. É. Né? É uma coisa que acho que ninguém nunca pensou. Seria um personagem completamente... É uma coisa de tag fight, né, cara? Exato. Só que só naquele personagem, entendeu? Quer dizer, o cara teria que dominar os dois personagens, assim. É, a partir de um certo momento o personagem mudaria 100% do gameplay. Exatamente. Ou então um round um e o outro round de outro. É, isso seria legal também. Né? Bom, tá aí as imagens da artwork deles no link e a imagem do teaser da versão arcade. Pois é, pessoal, e uma surpresa que ninguém esperava, acho que quem esperava já cansou, já tá dormindo, já tá morto, mas na Penny Arcade Expo desse ano estão mostrando Duke Nukem Forever. A Gearbox Software, que fez, se eu não me engano, uma das expansões do primeiro Half-Life, fez o Alien vs Predador também, o mais novo, posso estar enganado e tal, mas eles prometeram, eles pegaram o jogo, adotaram o jogo aí, falaram que vão terminar e que o jogo vai ser publicado pela 2K Games, né? 2K Games, como vocês preferirem. Cara, esse é o primeiro mito que é um jogo completo, né? Porque tem os mitos que, o chefão do Ryu, o chefão do Ken, o personagem secreto do Mortal Kombat. Não, esse é um jogo. O jogo é um mito. Esse é um jogo. É, quando ele existir, meu amigo, 2012. É, não. Ah, quando ele existir vai ser igual o final de Lost. Ou você vai gostar ou você vai odiar, cara. É. Não vai ter meio tempo. Vai ter gente, eu gostei um pouquinho, não gostei. Não, vai ter um monte de gente, puta que merda, velho. Esperei tanto tempo pra essa porra. Vai ser tipo 40 na Famitsu, 4,5 na IGN, né? Tipo, a Famitsu dando 40 num jogo 100% americano. É, pois é. E assim, eu acho, velho, sobre Duke Nukem Forever, eu me lembro, nos idos de 1988... se eu não me engano, quando o jogo foi anunciado, eu, por algum motivo, comprei uma revista de PC Gaming, né? Era PC Gamer, inclusive. É, gringa. E eles hypando o jogo, né? E naquela época eu falava, pô, esse jogo vai ser, assim, especial, né? E assim, o jogo... Você não sabia o motivo, né? Porque ele seria especial. Pô, ele era a sequência do FPS mais engraçado e definidor até do gênero, um dos definidores do gênero, né? Aham. Uhum. E, pô, hoje em dia, eu acho que a gente já tem tanta coisa, até com humor, assim, eu não sei se existe espaço pra Duke Nukem, assim, mas, sabe, se vai ser um jogo especial ou que vai ter a mesma importância que o primeiro Duke Nukem teve, assim. Ah, cara, mas eu acho que o Duke Nukem vai fazer a mesma coisa que o GoldenEye vai fazer no Wii, cara. Ele vai pegar o pessoal que jogou o jogo naquela época, porque, pô, tu não tem como pegar uma criança que hoje em dia tá com 10 anos e que, sei lá, nunca jogou Duke Nukem, sabe? Duke Nukem é da nossa época, porra. É da nossa época, é a nossa infância. Vai pegar a nossa nostalgia mesmo, né? Então, é isso que eles estão tentando pegar. O pessoal que jogou o jogo antigo, que reclamando ou não, vai comprar e vai jogar, sabe? E vale lembrar que, pelo menos, os últimos relatos antes do projeto ser completamente abandonado, eu lembro que ainda tinha aquele... A galera que fazia o One Up Show fazia um outro programa de TV, que era o Co-op Show, e eles falaram que todo mundo que jogou o jogo disse que o jogo estava perfeito e não entenderam que simplesmente acabou. E que bom que alguém vai terminar o que já todo mundo disse que estava perfeito. Então, fico ansioso. Eu espero que eles não caguem tentando botar o multiplayer. Lança o single player por $40 ou lança o single player, né? Como saiu algum jogo agorinha mesmo, que não tem. Máfia. Tá aí, Máfia não tem. Dizem que é fantástico, que vale. Só eu acho que o Duke Nukem tinha que sair fora de alguma época muito cogitada de games. Eu acho que ele... É, lança lá pra fevereiro, isso, assim, né? Isso. Março. Então, pessoal, pra vocês que chegaram aqui por causa do Nowloading, pra vocês que gostam de notícias e gostam da nossa abordagem diferente, o Nowloading voltou. Você não precisa ficar só em um podcast, escute todos, escute também o Soundtest, que o Diego do Nowloading sempre recomenda. Eles voltaram, o site está no ar, já tem cast novo, o site está foda, espetacular. Esse é o ano dos sites que você gosta reformularem e ficarem fodas. Então, eu não vou botar o link na postagem, porque ali do lado, no site do Nerdrops, tem os parceiros e tem o Nowloading. Não digite no browser, clique lá, porque a gente tem que fortalecer a podosfera. Um link gera outro link e, cara, sejam bem-vindos de volta, vocês fizeram falta. Precisando, a gente tá aí pra falar de Batman de novo. E precisando, o Nerdrops de Games tá aberto pra vocês virem aqui falar besteira com a gente. E vida longa e próspera, e foi tão rápido que a gente nem percebeu. Vocês já voltaram. É, isso aí. Se você chegou aqui através do Nerdcast, escute o Nowload. Se você chegou aqui através do Nowload, você já tá escutando o Nerdrops. Eu não preciso falar disso. Então, cara, escute a todos. E se eu puder, ainda vou recomendar, escute o Radiofobia, que é espetacular. Então, pessoal, que bom que vocês voltaram. A porta tá aberta pra vocês. Vocês abriram portas pra mim. O que eu puder abrir de porta pra você tá aberto. Um abraço. Pixelado. Só não abre mais, hein, Vivaldo? Não abre mais, não. Um abraço. fica meio fechadinho, é mais assim. Se eu abrir mais, o Pablo me come, né? Porque eu não tenho restrição nenhuma. Então, galera, foi lançado essa semana aí o trailer que mostra o Keiji Inafune, que é o criador do Mega Man. Papai do céu. É. Falando sobre o novo título, que é o Mega Man Universe, e que mostra, né, um pouquinho do gameplay. E, cara, na boa, eu até hoje não consigo aceitar esse tipo de... Esse 2D e meio, cara, eu não consigo aceitar. Eu sei que deve ser mais fácil eles trabalharem no 3D e modelar e tudo, mas, cara, não é o tipo de coisa que me agrada, não. É, eu acho que funcionou muito bem nos Mega Man X finais que saíram pra PlayStation 2. Eu lembro que eu joguei o Mega Man X8, foi muito bacana, sabe? É legal ver esse tipo de coisa, mas é quando a proposta dá pra isso. Mas como a gente viu a surpresa no fim do vídeo, a gente entende. A gente gosta, a gente entende. Vale a pena aí clicar e ver a surpresa, né? Porque dá uma curiosidade terrível. Agora, sobre essa coisa de 2D e meio, eu não sei quanto a vocês, talvez até seja isso que o Kodoji acha estranho, velho. Não parece muito sólido a movimentação, o pulo é estranho. É. Cara, tudo é estranho. É, mas tem alguns jogos que funcionam, por exemplo, aquele Bionic Commando, pra mim é um dos melhores 2D e meio que existem. O Super Ghost and Ghost, são jogos da Capcom que funcionam, né? Isso é engraçado. A jogabilidade é tão sólida quanto no jogo 2D, né? Aquele Castlevania de PSP também. Não, mas, por exemplo, a série Mega Man X, a série final, que eu acho que os dois últimos jogos eram em 3D, eles eram precisos e aquela coisa do micro jump, a série de o Mega Man Maverick Hunter do PSP, por que que não é o Mega Man do Mega Man, né? Aquele Rockman. É verdade, aquele bonitinho, né? É, por que que não é aquele? Porra, parece que o povo esquece, não olha o portfólio, velho. E você sabe o que eu acho que é estranho? Sabe o que eu acho que é estranho nesse vídeo, velho? Porque assim, o visual do Mega Man, ele é bem retrô, e a própria animação, ela é meio retrô. Eu acho que a transição do pulo pra correr e pular, entendeu? Que é meio esquisito, assim, que a gente dá uma torcida de nariz, sabe? Uhum. Mas, pô, o vídeo é legal, eu acho que esse jogo vai ser divertido, velho. Ah, com certeza. Acho que Mega Man não tem muito erro, não, velho. É. Não, eu acho que eu também, mas eu sou que nem o Kodoji, eu ainda estranho quando a Capcom não faz bem feito, porque ela já fez muitas vezes bem feito. Pois é, com certeza, hein? Pois é, pessoal, chegou a hora do nosso Game Talk, mas hoje eu estou sentindo que estamos em outro clima, estamos em clima de botecão. Isso vai ser o nosso Boteco Gamer. Eu acho que eu vou mudar o nome de novo disso. Eu vou tomar uma Coca-Cola aqui. Eu quero uma cerveja, garçom. Opa, serva uma cerveja e o Kodoji. Garçom nessa mesa de bar. Eu quero água que o passarinho não bebe. Opa, cara. Então toma cachaça de rolha, então. Vamos botar cachaçinha de rolha, meses. E vamos hoje falar de RPGs de portáteis. Olha só. O pessoal comentou, a gente vai falar muito com base nos comentários deles. É, vale lembrar que a gente tá aqui entre amantes de portáteis em geral, né? Assim, todos nós gostamos bastante de um videogamezinho de tela pequena e que dói a mão jogar, né? É, pois é. Então, vamos lá. O que a gente queria saber, que a gente perguntou pra você, ouvinte, e comentou lá no cast, por que jogar o RPG de portátil? Por que jogar RPG no portátil, né? Qual é a importância disso? E eu tenho a resposta. Pô, então fale, Kodosh. Se você tem a resposta... Acho que alguns casos, pelo menos... pelo menos o meu começou porque eu não tinha um Xbox, um Play 2, até mesmo placa de vídeo no PC e decidi comprar o meu DS, né, cara? É acessível, né, velho? É muito mais acessível, cara. E acho que assim, cara, algumas pessoas devem usar o portátil como console principal mesmo, mas é aquela coisa de você poder jogar a qualquer momento, cara, sabe? É uma aula chata que tu tá tendo, tu pega, tira o DS e joga. É uma aula que você não teve, mas você foi, você tem uma hora pra ficar sentado fazendo nada. Vamos falar a verdade. Beleza. E ainda mais na questão do RPG. Eu adoro a cara de preconceito que todo mundo faz quando eu tiro o meu DS na fila do banco. Eu adoro, porque todo mundo acha que eu sou idiota, eu boto fone de ouvido e falo, eu não vou ver a fila passar, eu não vou terminar uma batalha aqui, sabe? Eu vou fazer um grind, vou matar 20 inimigos e vai ser minha vez, meus personagens vão estar mais fortes e eu não vou ver o tempo passar. Basicamente, Vivaca, todas as outras pessoas na fila estarão mais tristes do que você, né, velho? Pois é. E eu ainda vou ter ganho duas coisas. Eu resolvi o que eu precisava no banco, porque eu só vou no banco em última instância. E vai ganhar experiência. É isso, cara. E nessa questão do RPG é tranquilo. Os dois videogames, o PSP e o DS, hoje em dia tem stand-by. Você fechou o DS, ele entrou em stand-by. Você deu stand-by pro PSP, está em stand-by. Você pode interromper no meio da luta. Falar, opa, chegou minha vez no caixa. Interromper e voltar a jogar quando você estiver cagando, por exemplo. Não, muito bom, muito bom. Assim, outra coisa que acho que vale a pena a gente dizer aqui e discutir é o quanto as empresas japonesas parecem mais à vontade em desenvolver RPGs para portáteis, né? Eu acho que custo de produção, a facilidade de programar, né? Todas essas coisas, eu acho que, não só de programar, mas a velocidade do desenvolvimento do jogo, porque os japoneses estão com problemas, né, para desenvolver jogos tão ricos hoje em dia, como não só RPGs, assim, ricos graficamente, em nível de detalhe e acabamento, como os americanos, né? Então os caras acharam um cantinho ali nos portáteis para dedicar as suas ideias mirabolantes. E ironicamente, tal. As ideias mirabolantes que eles dedicaram no portáteis vendem bem nos Estados Unidos. Pra galera que consome. O que tá acontecendo é o seguinte, o consumo de RPG oriental vem pros americanos, jogadores de Halo e Mass Effect, essas coisas, e Gears of War, e a galera do tiro, gore e não sei o que, estão jogando RPG japoneses nos seus portáteis. Exato. Eu acho que outra coisa, pelo menos pra mim, o RPG, eu não acho que é uma exigência o RPG ter gráfico. O RPG, pra mim, ele tem que ter uma linha boa de história e apresentação e carisma dos personagens. O personagem pode ser um escroto do caramba, cara, mas se ele tiver um puto de carisma, acho que é o que tá valendo, sabe? Ah, com certeza, com certeza. É, o que eu acho que o grande mercado hoje em dia, ele tá aceitando bem a ideia de que os jogos de console são experiências mais curtas, super produções mesmo, quase blockbusters de verão, né? A gente vê aí, hoje em dia a gente tem uma temporada bem marcada no ano que os grandes lançamentos saem e ela tá começando agora, né? Inclusive no final de agosto, setembro, outubro, novembro, que sai Call of Duty todo ano, né? Halo e etc. E assim, e os portáteis acabaram virando uma espécie de reduto mesmo, assim, de RPGs, joguinhos um pouco mais inventivos. E é isso, é uma espécie de nicho, entendeu? Onde sabe-se que vai ter bons RPGs. Mas o legal é que a aposta inicial de que isso iria acontecer veio de, como sempre, de gênios, né? Veio do Satoshi, criador do Pokémon, que fez o com base no apoio que o Miyamoto deu pra ele, né? Então, numa época que o Game Boy tijolo nada mais era do que uma máquina de se jogar Tetris, surgiu, querendo ou não, o primeiro RPG portátil. E aqui eu vou até comentar que o que deu a base pra puxar esse comentário foi o que o Arthur Antunes falou, que o RPG de portátil é a melhor coisa. O melhor exemplo no caso de RPG de portátil é o Pokémon, porque o jogador, personagem do jogo, carrega os monstros no bolso, do mesmo jeito que o jogador que carrega o portátil a qualquer hora pra batalhar com os amigos. E isso, entre aspas, é o resumo do que é um RPG de portátil. E eu acho acho que assim, o Pokémon, ele é o marco inicial. Vocês podem falar que existiam RPGs, e muito provável existiam, mas... Não, claro que existiam. Mas do, claro, jeito, existiam. Do jeito que aquilo foi abordado, um jogo completo como é o Pokémon, o primeiro Pokémon, ele é completíssimo e rodando... Completo e complexo, né? E rodando no primeiro Game Boy. A gente tá falando daquele de tela verde. Só isso já mostra o que é acreditar naquilo, né? Pokémon, acho que é o grande definidor. É o que mostrou que é possível fazer um jogo que exige uma dedicação maior do que a média num videogame que tá na palma da tua mão mesmo, né? É a hora que a história transcende o desafio e o desafio transcende a história, né? Você pode pegar o Pokémon e terminar o jogo. Ou então você pode querer capturar todos. Ou você pode querer só ter bons Pokémons de água. Ou você pode querer só ter Pokémons pra batalhar com seus amigos. Ele abriu leques que mexiam com a linha de história do jogo. É. E isso aí, cara, a gente consegue ver que transpassou não só do portátil, e hoje em dia a gente tem o quê? Tem a side quest, temos as... por exemplo, no Batman, no Arkham Asylum, a gente tem lá os negócios do Charada. Isso aí foi trazendo do próprio Pokémon, cara. Ah. Você pegar e não se importar tanto com a história central. Não tanto quanto... É, exatamente, é isso mesmo. É, aquela história do que a gente sempre fala muito dos RPGs, que é o open world. O mundo está aberto. Mas só que o Pokémon colocava limitações que lembra muita coisa do Metroid, que você só consegue chegar a um certo ponto quando você tiver a um certo nível ou conseguido alguma coisa. Por exemplo, você chegava no começo do jogo, você podia seguir um caminho, mas de repente uma árvore que você só pode cortar quando você tivesse uma habilidade que você só ia conseguir 20 horas de jogo depois. Mas aquilo já te marcava. Então o mundo, você retornava pro mundo, você voltava. E isso é um conceito de RPG, de que todo RPG é de exploração. E ainda mais no portátil, que você tem o prazer de... Ah, eu tô à toa aqui, tô com o portátil na mão, vou ficar vendo o jornal, deixo no mute e vou ficar explorando e passando, ganhando level. Não preciso prestar atenção porque meus personagens estão fortes, só preciso atacar. Pronto, você tem uma resposta, você tem alguma coisa. Isso é muito bom. É, cara, basicamente Pokémon é um joguinho que dava pra jogar com uma mão só, né? Pois é. Em muitos momentos, assim, você às vezes nem olhava pra tela mesmo, só ia apertando A ali. É, e eu digo isso de vários outros RPGs que é possível. É, com certeza. Pois é, e outras empresas, assim, começaram a dar importância porque podem se arriscar mais no portátil, podem baixar custos, podem refazer certas coisas com uma atenção um pouco maior ou com uma dedicação um pouco maior. E a Square Enix é uma delas, que fez isso no DS. Ela começou bem razoavelmente leve no GBA, mas ela foi com tudo no DS. Eu nunca vi uma empresa se dedicar tanto a novos projetos, quanto a remakes completos, quanto foi o Final Fantasy 3, foi o Final Fantasy 4, foi o Final Fantasy Crystal Chronicles, RPG pra jogar de galera, foi o The World's End with You. Franquia totalmente nova, é, né? Foram muitas e muitas coisas, e não parou, assim, a Square Enix do console devia olhar pra Square Enix portátil, porque foi o Final Fantasy Crisis Core, foi o Dissidia, que é um jogo de luta, mas tem elementos de Final Fantasy, foi o Dragon Quest. Olha só, ela não parou em nenhum momento de trabalhar com relação, de levar um portátil a sério. É, basicamente, se você quer jogar joguinhos da Square Enix sem parar, né, você vai comprar um DS, porque é muito, tem muita coisa. Isso é interessante, porque eles estão fazendo com base em demanda, eles não estão criando a demanda, eles estão suprindo. Ah, Final Fantasy 4 a gente vai fazer, todo falado, com CGs, animação, vamos recontar essa história do jeito que devia ser contado, do jeito que a gente acha. Final Fantasy 3, a gente nunca contou essa história de novo, vamos contar, então vamos, e ela contou, e os tactics, os inúmeras coisas, assim. É, acho que se a gente for citar aqui, né, velho, a gente pode perder, sei lá, 10, 15 minutos só falando de jogos que a gente lembra. E o que a gente quer é que vocês comentem esses tipos de jogos, que a gente quer saber de vocês, e a gente quer que quem tá comentando também leia, porque eu não tô querendo só trazer comentário pro site, não, gente. Eu já fui em tópicos de fóruns que dizem dos melhores RPGs e comecei a copiar a lista de outras pessoas, de pessoas influentes ou de pessoas que eu gosto, ou só a lista mesmo, e botava vídeos no YouTube pra ver se o RPG era bom, botava via reviews na IGN pra saber se era bom. Então, quando você fala de alguma coisa e você tá falando dentro de um nicho, que no caso é o site do Nerd Drops, as pessoas que têm um interesse em comum vão ler. Então, assim, é melhor do que vamos criar uma comunidade no Facebook pra discutir RPG do Nerdrops. Não, vamos falar nos comentários. Vamos comentar, vamos falar. Por uma semana isso vai estar ativo. A gente até menciona no próximo cast. E... mas é fantástico saber que eu posso criar o meu mundinho que o pessoal do Matando Robôs Gigantes fala, só botando um fone de ouvido. No mesmo console que é um DS, eu posso jogar um Final Fantasy Tactics. Dois Final Fantasy clássicos. Dois Final Fantasy clássicos. Dois RPG, Final Fantasy RPG de galera pra jogar com muita gente. É, a lista é enorme, assim. Cara, é, não, era isso que eu ia falar. Não, não tem como você fazer uma lista. É muito amplo. É muito amplo, cara. O portátil, eu acho que, assim, ele é casual, ele é hardcore, ele é tudo, sabe? Você consegue ter todo tipo de jogo pra ele. Não, eu acho que você tá certo. Eu acho que é o problema, por exemplo, que eu falei do Final Fantasy XIII. Ele foi tão casual, mas tão casual, e ele tinha tantos elementos hardcore que você não sabia o que passava. Parecia um jogo hardcore de Wii, que o jogo é mega hardcore, mas você ainda tem que ficar balançando os braços na frente da TV. Sabe? Era isso, é o que me parecia. Não que isso seja um defeito, mas incomodou. Enquanto... é, por exemplo, no portátil, os RPGs que a Square tá lançando é no bullshit, saca? É RPG clássico. Agilizado, né? Sem burocracia. Visceral. Visceral, é isso mesmo. A Nintendo fez uma máquina de entretenimento. A Sony fez uma... na minha opinião, ela fez uma máquina de melhoria do PlayStation 1. Eu ia falar. Cara, é um PlayStation. Eu sempre falo isso, é um PlayStation 1.5. É isso. É isso mesmo. É isso. E aí, tanto que você pode jogar os jogos do Play 1 nele. E eu joguei o Final Fantasy 9. Tipo, eu joguei 30 horas do Final Fantasy 9 até eu perder meu save. Mas eu joguei 30 horas do Final Fantasy 9 no meu PSP. Eu joguei o Final Fantasy 8, que são jogos de Play 1. Jogo Final Fantasy exclusivos, como o Dissidia, como o Crisis Core. Jogo Johnny Dark, Lunar, o E7, que acabou de sair. E7, parece ser fantástico. Não para. Então, assim, hoje, se você tá com saudade de jogar RPG japonês, e eles têm que ser dinâmicos, eles têm que ser eficientes, eles estão nos portáteis. Me desculpa a galera que tá comprando console de mesa querendo jogar, não tô desmerecendo os bons RPG japoneses e nem os americanos que a gente falou, mas eu acho que se você quer jogar um true RPG, hoje em dia você tem que estar jogando ele no seu sofazinho de fone de ouvido com a barriga pra cima. É um true RPG japonês, né? É um true RPG japonês, que é americano. Tá aí, cadê os RPGs americanos nos portáteis? Nos portáteis, pois é. Pô, Vivaco, vamos fazer umas menções honrosas aí. O que vocês jogaram de interessante nos RPGs de portáteis aí? Eu vou falar do The Worlds End With You. Eu não acho que é o melhor, mas eu acho que ele é excelente. Eu acho que ele tá entre aqueles tops de nota 10. E a minha menção honrosa mesmo é, assim, ele é fantástico, ele é receptivo, mas a minha verdadeira menção honrosa, de verdade, é a série Mario & Luigi RPG. Ali não tem pra ninguém... São jogos descontraídos, com um gameplay diferenciado. A sua habilidade como jogador de videogame conta na hora das batalhas. Os puzzles são simples, mas são gostosos de resolver. Os joguinhos não são muito longos, não, né? Não são muito longos. Eles têm o tamanho certo. Você, com 60 horas, você fecha os três. E eu acho que quem gosta de Mario tem que jogar. Ele é um tributo aos fãs. E desde todos os inimigos, a mecânica de matar inimigo, a mecânica de avançar no jogo, upgrade, arma e tudo, eu acho que não tem algo tão diferenciado. O The World's End Feel é uma coisa única, mas muito única. Mas o que fizeram com o Mario nesse sistema de RPG me deixa com um sorriso no rosto, assim. Só voltando ao The World's End Feel, ele tem uma arte muito linda, né? Pois é, não. Ah, com certeza. O Kodori, você percebeu que o Vivaco usou cheat, né? Porque ele falou de dois jogos, velho. Pois é. Ali ele falou de quatro jogos, velho. Puta merda, menção honrosa aqui, menção honrosa é essa, meu amigo. É, tá, eu vou uma coisa um pouco mais underground, assim. Pra mim, a minha menção honrosa é um joguinho um pouco mais underground, mas acho que tem muita gente que conhece, da série Shin Megami Tensei, o Strange Journey, que saiu em março desse ano, se eu não me engano, pro DS. Foi uma gratíssima surpresa. É um jogo muito interessante. Ele tem coisas de Pokémon. Você tem que treinar demônios, mas, assim, não é nada infantil como é Pokémon. Ele é super denso. A história é bacana. Basicamente, é um jogo de labirinto, entendeu? Você vai cada vez mais longe no labirinto e cada vez encontrando demônios mais poderosos. O jogo é muito difícil, não é moleza. E, pô, jogão aí, se vocês quiserem dar uma chance. As músicas são excelentes. O jogo é bem sombrio. tem um clima muito legal, recomendado. Se bobear, morre mesmo, né, cara? Se bobear, tu morre e perde um monte de coisa. Cara. Nossa, perde muito, velho. Você perde tempo, velho. Saca? As dungeons... É só... Kodoji, nosso convidado de última hora, atraído aqui pelo Twitter, joguei uma Master Pokéball, capturei um Kodoji. Eu aqui, é o Suikoden Tier 3, acho que é isso mesmo, que é um jogo que eu joguei e curti muito, cara. Ele tem um estilo, assim... ele tem uma arte não tão boa quanto a do World End of the Field, mas o jogo é muito legal, a história é bem, bem legal, e assim é uma história que vai se ampliando e as proporções que ela vai tomando, assim, você vê que não é a moda caralho, sabe, as coisas realmente vão se encaixando. Eu cheguei a jogar acho que 25 horas do jogo e não cheguei a finalizar. O jogo é bem grande, cara, não tem muito o que falar, é um jogo assim, RPG das antigas mesmo, sabe? Bem tradicional, né? Bem tradicional, só que ele tem... Só que as batalhas, elas acontecem... Elas são pré-determinadas, sabe? Pra acontecer a batalha, tem que... Você vai, conversa com alguém... Quando você tá entrando numa cidade, não tem tanta batalha aleatória assim. Pô, isso então, é bom, hein? É um jogo muito bom, cara. Muito bom mesmo. Recomendo pra todo mundo aí, o Suikoden. Então, fica aqui a nossa recomendação. Se você realmente gosta de RPG japonês, e os bons RPG japonês, os que não sofrem com orçamento, prazo, desenvolvimento, dedada de novo produtor e diretor, se você realmente gosta do true RPG japonês, compre um DS, compre um PSP, seja... muito feliz, você vai ter... Cara, se você comprar hoje qualquer um desses dois, você vai ter no mínimo 600 horas garantidas de bons RPGs. Mais fácil, velho, mais fácil. Pois é. Isso aí, e é qualquer um, né? Se você somar, então, meus amigos... Pois é, você tem os dois e gosta de RPG japonês, você não tem vida. É, exatamente. Não, cara, uma coisa que eu sempre falei é que quando eu jogava o DS, o tempo não passava, cara. Era assim, era pegar, botar ali e só perceber que passou bastante tempo quando começava a acender a luz da bateria, sabe? Mas é isso mesmo, velho, é isso mesmo. O portátil tem dessas coisas, né? Não, então, pessoal, semana que vem nós queremos saber de você com o que você vai gastar dinheiro no mundo dos games. A gente quer saber quais são os seus planos, vamos dizer, nos próximos 6 meses. Vamos dizer, o que você sacrificaria para comprar? Você vai comprar o Kinect, controle de movimento... Vai comprar 30 jogos? Não comprou o seu console? Vai comprar ainda? Vai comprar um controle arcade? Guitarras do Guitar Hero? Guitarras do Rock Band? O que você vai comprar? Fala pra gente, bota aí na lista, porque se tiver uma grande maioria, a gente fala só de jogos de lançamento. Se for acessório, a gente vai falar de acessórios. Se for o caso, a gente faz 3, 4 programas. Mas a gente quer saber, o que que vale o seu rico dinheirinho? O que vai fazer você gastar dinheiro? Bote aí nos comentários que vai virar a pauta do Game Talk ou do nosso botequinho gamer aqui, né? Então, pessoal, aqui comigo, diretamente de Brasília, está o meu querido... O seu latinho gostoso, está o meu pia, o meu querido Johnny. Opa, galera, foi ótimo. Foi bom pra vocês também? Pra mim foi ótimo, é isso aí, um abraço. Diriça. Diretamente da ilha fria, mais tropical, temperada, cheia de gente bonita e importadores muito caros de videogame, Floripa, Kodoji. Isso aí, galera, foi um prazer aí participar aqui da sessão de games. Espero que vocês tenham gostado. Hein? Pois é, e eu sou o Vivacqua, um abraço pixelado pra vocês. Sobe a trilha do Donkey Kong e você viu, foi tão rápido que você nem percebeu. Miscelânea. Então, pessoal, estamos aqui naqueles dias bonitos, bem confiantes. Você abriu o seu navegador, você foi procurar e de repente você entrou aonde? No Google. Ou será que o Google entrou em você primeiro? Cadê o SUS? O SUS saiu porque o Google entrou nele. Foi isso que aconteceu. Entrou então, no Google dele, né? Entrou no Google dele. Tomou no Google. E agora eles estão falando que a evolução das ferramentas do Google estão beirando a invasão. Beirar a invasão é ser muito sutil, né? Porque já é. A partir do momento que você tem uma senha e a sua vida inteira inteiro tá numa caixa do Google Mail, que é o Gmail, já perdeu o Playboy, meu amigo. Já é deles. Ah, e tem, assim, o Google às vezes aparece algumas ferramentas que você não sabia que existia e sempre estavam lá, né? E a notícia comenta justamente de uma delas, e se trata a respeito do Gmail, do famoso Gmail, né? Que citou um exemplo aqui, que pegou um dos nossos colaboradores desprevenidos. Vamos supor que ele iria mandar, né, um e-mail para fulano, ciclano. É, no corpo do texto, ele escreveu: cara, estou anexando na mensagem um arquivo, tal, tal, tal. Só que na hora que o cara foi mandar o e-mail, enviar, abriu uma caixa de diálogo do Google avisando que você esqueceu do arquivo, já que você escreveu que está anexando ele. Olha só que nossa, isso é bizarro, né, mano? É um filho da puta, né, velho? Porra. Cara, eu só vou ter medo se eu tiver no Google Talk um dia e falar: tá mó frio lá fora, vou descer pra comprar pão. E aí aparecer um pop-up assim. Falar: ah, já volto, galera. Vou ali embaixo descer pra comprar pão. Aí aparece um pop-up: não esqueça o casaco. Eu sei que está frio no Brasil. É quase aí isso, né, cara? Se for ver bem, na sua vida online, seria um bom exemplo, né? E aí você não sabe se ele tá lendo porque você digitou que tá frio ou se o Google Meteorologia sabe que tá frio e tá recomendando. Então você não sabe se ele tá te analisando ou se ele tá analisando a cidade inteira. Ué, cara, já começa com o Google em si, né? O buscador, porque já ele já diz pra você o que você devia estar procurando, né? Pois é, você não quis dizer tal. Exato. Eu tô procurando bunda, você não quis dizer glúteos? Desculpa. Não, cara, eu uso ferramentas, eu uso o Firefox, né? Aqui, provavelmente você abriu isso com o Chrome, né? Pra dar um tilt desse. Mas o Chrome, eu acho um absurdo porque ele instala já. Ele instala o Chrome, instala um programa do Google Update, que fica rodando radioativamente no seu computador. Eu tenho uma raiva desse tipo de programa, que toda vez que lança uma atualização, não sei o que, ele ativa e já baixa já uma atualização pra você, sem te perguntar se você quer ou se não quer baixar aquela atualização. É, no meu navegador, eu uso gadgets que chegam, bloqueiam script, bloqueiam flash, bloqueiam do caralho a quatro, porque eu sou um cara paranoico em relação a isso. Até o Jabu brinca muito comigo em relação a isso. Mas eu acho isso absurdo, entendeu? Pra mim isso aqui é... Tá certo que eu sou o rei de mandar e-mails anexados sem anexo também. Daí é uma boa ferramenta pra você, cara. Mas eu acho, cara, isso é absurdo, porque você tá dentro da sua caixa de e-mail ou algum programa tá lendo teu e-mail pra saber que você tá mandando anexo, entendeu? Você não tem privacidade nem no seu e-mail, porque se algum programa tá lendo, não vai me dizer que é impossível dele saber o conteúdo da sua mensagem que o padal, né? É, teve até uma pessoa que comentou aqui na notícia, que ela falou que se trata simplesmente de um algoritmo que retorna as respostas por pesquisa de palavra-chave, né? Ele ainda fala aqui que é simples e inteligente. Agora, é mesmo isso? Você garante? Não, ele é simples e inteligente, tá certo. Ele pesquisa ali dentro do seu conteúdo de texto, que você tá anexando, e sua caixa de anexo tá vazia. Legal. Só que o algoritmo dele procurou no seu texto, ou seja, ele leu o seu texto e concluiu que tava botando estou anexando e não estava anexando porra nenhuma. Se ele leu, ele pode gerar uma cópia e mandar para algum servidor do Google, entendeu? Então, sei lá, cara, eu sou meio paranoico com essas coisas, eu acho que Skynet está por aí e o Google está fazendo o protótipo dela. A Skynet só tá separada ainda. É. O bom é que você imagina, você manda um e-mail sem anexo, o Google manda um e-mail pra você: por favor, envie novamente sem e-mail com anexo. É mesmo, né? Isso lá, o pessoal do Pirata Cash vivia mandando pra mim: vem cá, e cadê o anexo? É, você, mano, a pauta segue anexo, né? Uma mulher de 24 anos, né, identificada como Gabriela Cedillo, foi seriamente ferida na cabeça enquanto atuava como figurante em uma cena de Transformers 3, que ocorreu em Chicago, né, no último dia 1º de setembro. Aparentemente, um cabo que servia de reboque se soltou, caralho, e chicoteando pelo ar atingiu o para-brisa do carro onde Gabriela estava e lhe acertou a cabeça. Cara, isso daí não foi cena do Exterminador 3, velho? Caceta, mano. A moça foi levada de helicóptero, né, até o hospital e fez uma cirurgia cerebral, cara. Ainda não se sabe o estado da coitada. É bom que o custo do Transform já subiu já pelo menos uns 30 milhões a partir de agora, né? Porque vai ser mais ou menos o que ela deve ganhar lá fora. De processo, né, cara? Exatamente. Cara, é aquela história. Filmagem é complicada. A gente cansa de saber, quem gosta de cinema sabe que, por exemplo, 007 é o campeão de matar dublê, entendeu? Dublê morria em 007, pelo menos os clássicos, como água. Não, que eu saiba... Dois, três por... Então, que eu saiba, o cara perdeu um pé porque o helicóptero que tava debaixo dele e passou a hélice, velho. Teve um que morreu naquele snowboard, né? Aquela cena, acho que do... Do... GoldenEye. Não sei se é do GoldenEye. Eu sei que teve gente que morreu pra caramba. Então é uma coisa perigosa. É. Você tá mexendo com um monte de cabo, eletricidade e efeito especial, né, cara? Dinamite... explosivo, etc, tal, é perigoso. Né, tem uma placa, inclusive, lá escrita Michael Bay, né, cuidado. Caramba, cara, mas ela teve que fazer uma cirurgia cerebral, mano. Cara, mas pra você abrir a cabeça da menina, cara. Eu acho que isso daí não vai implicar em nada da produção, velho, porque o que ele, o dublê assina de, sabe, de documentos pra poder rodar certas imagens, que, pô, por isso que existe mas o ela não é, mas ela não é dublê, cara, ela é figurante. Não, mas ela deve ter assinado termos. Não, só mas não, de... Mas não, o figurante não assina um termo de risco de um dublê, cara. Vai ficar lá sentado tomando um café, você não corre o mesmo perigo, por exemplo, que saltar de um carro em chamas no rio, sabe? Eu não sei, cara, porque nos Estados Unidos, como são campeões de processos por qualquer coisa, se você escorregou na rua, você pode processar a prefeitura porque escorregou na rua por causa de um buraco. Então, o cara deve ter uma proteção legal do caramba pra todo mundo que atua dentro do filme, entendeu? Caralho, mano, se isso funcionasse em Bauru, eu tava milionário. Não, se funcionasse aqui no Rio com esses calçadas portuguesas aqui, com pedras portuguesas no chão, que só serve pra derrubar todo mundo, né? Porque é tudo irregular e vive faltando pedra. Ó, pra você, um filme que saiu aí não causou furor nenhum aí? Triple X, morreu um dublê. Ué, o Homem-Aranha 1 não tinha morrido um dublê também? Há muito tempo atrás, eu lembro, o primeiro filme do Homem-Aranha, morreu um cara. Caralho, então, Hollywood, matando dublês desde 1970. Matando dublês gigantes, né? O Megatron chegou, e aí, esse daí, mata ou pilota? Momento Sofá. Mas falando em gigante, o momento sofá dessa semana está duplamente gigante, né, cara? Pense no negócio bom. Conta com Christina Hendricks, né? Caralho, velho. Caralho não, peito, velho. Peito, velho. O Hendricks ficou famoso com o solo, né? E essa Hendricks ficou famosa pros pares, né, cara? Meu Deus do céu, cara. Que decote. Gente, essa menina tem um seio que é maior que a cabeça dela. Isso que é uma mulher de peito, cara. Puta merda, cara. Bom, confiram aí. Ah, confira não, fala de onde que ela é, porra. Eu não sei de onde ela é. Ela é da série Mad Men, que é uma série sobre publicitários da década de 50, que as pessoas só fumam e tentam vender produtos de maneira politicamente incorreta. Com gel no cabelo e um look cool. Gomalina. Inclusive, o pai do Tony Stark é um personagem fixo, não o pai do Tony Stark, o ator. É. Eu recomendo a série, é espetacular e ela também. Então, assisto. Deve ter um problema nas costas foda, né? Mas assim, tem algumas imagens que ela parece meio desproporcional, assim, não no sentido óbvio da coisa, sabe? Ah, você tá querendo falar que um peito tá querendo pular pra fora enquanto o outro tá mais certinho dentro do sutiã. É que inflou demais, cara. Sabe aquelas pumpzinhas que tinha antigamente em tênis, que você incha plano em plano? Caralho, Júnior, tu foi longe agora. Foi, cara. Cara, tênis, eu não ouvia falar de tênis há muito tempo. O que que era? O Reebok? O Reebok Pump? É isso? Eu não lembro qual Nike. Que era. Nike Pump. Que era na língua. Isso. É. Era uma bolinha de basquete. Bom, então confira aqui as duas bolas de basquete. Exatamente. Bem cheias. Os dois pumps. É. Fom. E essa foi a 60ª edição do Nerd Drops. Gostaria de agradecer a todos os convidados presentes e ao senhor Júnior do Baú Pirata. Cara, eu que agradeço mais uma vez o convite, né, de última hora. Já que... com toda a disponibilidade e educação do mundo, o senhor Júnior aceitou gravar com a gente e terá o direito de escolher a música dessa semana. Mas vocês gostaram da última música, não gostaram? Foi tu que botou o molejo? Não, eu botei o Dor de Cristal. Puta merda. Bota, sobe o Justin Bieber. Não, ó, em homenagem ao Esquilo, que o Esquilo tá com uma música na cabeça há 3 dias, eu vou botar a Docica. Nossa. Ó, semana que vem eu vou ter que escolher a música. Não é do Beto Barbosa, não? É Beto Barbosa. Eu tô bom de nome hoje, né? Pra você ver. É foda. Sexta-feira é foda. Então, a Docica do Beto Barbosa. Fiquem aí com a trilha. Fazer o quê? Dancem com pochete e cueca de crochê. E-mails, sugestões, reclamações e qualquer outra coisa terminada em oin, pode mandar para nerdrops@nerdrops.com.br ou nerdrops@gmail.com. E um beijo na bunda. Peitões. Um abraço pixelado pra vocês. Tchau. Cruz, tchau. nosso namoro é veneno, veneno do bem, do mal. Bate feliz o meu coração quando vê você. Bate feliz o meu coração quando vê você. Bate feliz o meu coração quando vê você. Adocica, meu amor, a minha vida hoje. Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, a minha vida. Igual Luana encanta os meus caminhos sem fim. Quero ter você pra sempre, sempre pertinho de mim. Igual Luana encanta os meus caminhos sem fim. Quero ter você pra sempre, sempre pertinho de mim. Bate feliz o meu coração quando vê você. Bate feliz o meu coração quando vê você. Bate feliz o meu coração quando vê. O Guizão. É. É, faz o seguinte, vamos gravar um arquivinho só introduzindo o Júnior, aí como você apresentou... Ai, meu Deus do céu, vai ter que carinho com gel? Não, eu introduzo... É arquivinho, se fosse comigo ia ser... Só por agora. Eu introduzo o Júnior com todo prazer. Mas fica tranquilo, Júnior, que hoje você tá entrando na roda do Guizão. Opa, opa, tá depiladinha? Ai, faz tempo que a gente não usa, né? Meu Deus do céu. Então manda bala aí, Guizão. Gente, te falar, eu descobri um dispositivo de viagem no tempo. Chama tequila. Você toma meia garrafa, você acorda 2 dias no futuro. Sem saber por que você tá com ardência, né? É. O site vai voltar, tá? Minha esposa tá aqui curiosa hoje. Manda um abraço. Ela no mínimo escutou. Vai voltar com quem? Vai voltar com quem? É, exatamente. Quero saber, é? Quero saber. Ô, Jesus, ela sabe que a gente ficou meio íntimos na transporte? Não. Você sabe, Júnior? Eu também não, né? Mas era. Foi muita lógica aquele dia, né?